Macaco. Macaco. Lá, ó, daqui a pouquinho, viu? Vocês estão tudo maluco, só pode ser isso. Daqui a pouquinho, às 19h15. Tá muito agitado. O Peixe recebe o Nacional do Uruguai. Nacional, ah, né? Lá no estádio Paulo Machado de Carvalho. Conhecido como Pacaembu. Pacaembu. Preocupa, RG. Que é isso, vamos, mano? Passa que, a escalação. Cheiro de arroz queimado, é isso? Esse jogo tá, hein? Nossa, dá uma baixada de bola aí. Pô, dá pra vocês ficarem mais calmos? Pelo amor de Deus. Vamos esse lá, momento, o momento das manchetes, tá da escalação. Tamo calmo. Vamos lá. Peixe vem a campo com Vanderlei. Esse sim, hein? Vanderlei. Daniel Guedes. Boa. Vai lá, Daniel. Lucas Veríssimo. Vai lá, Lucão. Ai, ai, ai. David Braz. Meu Deus. Como assim, meu Deus? E Jean Mota. Como assim, meu Deus? Vai. É, Dodô, só nós sabemos. Alisson. Alisson tava ficando bom. Moleque da base. Tá ficando bem. Vecchio. Hã? Vecchio. Segundo volante? Ai. Tá, vai. E Léo Cittadini na armação. Já trocaram? Normalmente o Léo joga de segundo volante. A minha escalação é essa, cara. Ah, desculpa aí. Nossa, que deitado. Nossa, mas lê na ordem certa, pelo amor de Deus. Aí o ataque vem com... O Benedetti deu uma deitada no Bento agora. Pelo amor de Deus, nada, mano. Tá difícil aqui. Eduardo Sacha. A deitada do Benedetti faz estrago, hein? Ah, vai. Pode perguntar. Patrola, velho. Pode perguntar, tem um monte aí que você pode perguntar. Eduardo Sacha. Não vou falar, senão é expulso. Ah, gostei, foi meio um homem assovio, né? Eduardo Sacha. Um homem assovio. Beleza? Como é que é o Sacha, o Benedetti? Sassa. Que mais? Nossa, esse é bem Rodrigo. Bichola, hein? Rodrigo. Bem bichola. Rodrigo com Y. Ei, Motinha. Fala que é Santista. Ah, oh, bichola. E o Gabigol. Gabigol, boa. E o Gabigol. Rodrigo e Gabigol. Independente de ser, viu, o Benedetti, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, eu... Esse meio campo me preocupa. Eu não... Tô obrigado, RG. Eu acho que... Tá gostando, RG? Não gosto. Já foi testado algumas vezes. Fica devendo. Parece o Ney lá do Raio. Tudo bem que vai pro Pacaembu. Né? Tudo bem, vai pro Pacaembu. É um outro astral. Outro patamar. Estamos falando do Vecchio, né? Nunca perdeu. Estamos falando de Vecchio e estamos falando de Cittadini. É que segundo o volante a gente não tem quem mas colocar. Qual seria a tua escalação em cima desses dois caras? O Jesus saiu fora. Boa teria pergunta. O Hudson, se vocês não quisessem. Você concorda, né? RG? Hudson. Tô falando do que tem hoje no elenco. Hudson. Contra uns caras que também são campeão de Libertadores. Catimba, jogo duro. Cadê o Vitor Bueno? Então, é ele que tinha que estar no lugar do Vecchio. É ele que tinha que estar no lugar do Vecchio. É simples, Oviera. Não tem o que complicar. Tem que inventar. Não tem que... o outro. Não tem que inventar. O outro é o Cittadini, não tem outro. Não pode. Cittadini não pode os dois juntos. Isso que a gente quer dizer. Vitor Bueno e Cittadini tava bom. É, vai. Aceitável. É aceitável. Ou você acha Dodô, que o Jair... Dodô não pode jogar lá? Eu não posso. Não posso. Não sei. Não dá porque pra mim. Ele tá no banco, Bento, você sabe, hein? Eu vou coletar essa informação agora. Ah, eu vou coletar. Se o Dodô pudesse ser lateral. Eu não posso. Eu colocaria o Jean Mota. Hoje não dá. Sim. E o Vitor hoje não vê. Hoje não dá. Eu tenho que fazer as malas pro navio de amanhã. Ai que isso. Perna, hein? Você é muito mala, Domênico. É o Dodô bom. Eu tô falando do Dodô bom. E eu sou o quê? Você é ótimo. Ah, tá bom. Faria Jean Mota e o Vitor. E o Vitor Bueno. Eu acho que pra mim, esse é o time. O Jair tá sendo teimoso, chefe? Sim. Com o Vecchio, tá. Tava morrendo abraçado com ele. É verdade. É, tá nem meio campo, hoje, cara. Né? Começa a entrar. Ontem você dá parabéns pro cara, hoje você quer que ele. Ontem foi aniversário, dei parabéns. Não tô dando parabéns pra escalação. É, porque esse RG, é o tipo. Você fala em você. Esse é o tipo do lance. Raiva. Esse é o tipo do lance da tal meritocracia. Só que essa por quantidade de jogos, né? Não por qualidade. É, ele não tem mérito. Não é pelo que tá jogando, e sim pela quantidade. Não por qualidade. Mas vamos contar aí com o fator nunca perdeu no Pacaembu. Como assim nunca perdeu? Libertadores. A liberta. Entendeu? Sempre tem a primeira vez. Negócio aí de nunca perder. E vamos. É e que os deuses desçam, porque hoje não pode nem sonhar em empatar, né, gente? Porque ontem o Estudiantes meteu o Garcilasso. Entendeu? Né? Não é isso, o Santos perdeu o primeiro, né? Não, é uma baba, mas o Santos perdeu já, né? Quando foi o primeiro jogo do Nacional? O Nacional. Ô, Zezinho. Eles empataram. Fala, José. Tá bom, Zezinho? Preocupa, esse jogo de hoje preocupa, chefe? Esse jogo é primordial, hoje não, é ganhar. Vai ganhar hoje. Não é preocupa, tem que ganhar. Mas também último Marcão. No grupo, senão, tem que ganhar. Entendeu? Certo. E a última informação que eu gostaria... Patou com o Estudiante. Já Quarto. Falei, vamos se informar melhor, hein? Nossa, a última informação... ajudando o Marcão aqui. Não, mas já tinha respondido. O senhor tem informação, seu Bento? Quarto. O Zeca chegou? Parece que tá na Serra do Mar. Parece que ele parou na... Aí não pode. Ele parou na Ecovia. Tava ele parou ali no McDonald's pra fazer um lanche, mas tá subindo a serra, irmão. Subindo a serra. Ô, mano, eu vou repetir. Mano, tem informação, mano? Manda um... Ô, mano, manda um Uber daí do Rio, pega o pessoal lá no Corinthians... Desce lá, vai falar com o Pérez e negocia lá e a gente faz uma troca, um bem bolado legal. Mas o RG, eu conversei com o presidente do Santos, cara. Inclusive eu citei dois jogadores aí que o Santos supostamente manifestou interesse, que era o caso do Luca e o caso do Marquinhos Gabriel. Sim. Ele disse que não tem interesse nenhum atleta do Corinthians atualmente. Ele falou, não queremos tá. Me engana que eu gosto, mano. Então, não, mas o RG, ele pode ter mentido, mas a versão oficial dita inclusive por ele é que o Santos hoje não tem interesse em nenhum desses dois nomes que eu acabei de citar. Não é mentido, né, mano? A gente sabe como é que funcionam as coisas. Ele dá aquela valorizada. Ele não precisa estar mentindo, mas o que também não significa que, porra, ele não queira jogadores do porra, não quer o jogador porque, só porque é do Corinthians ou não quer esses jogadores? Ele disse que ele não tem interesse. Você tá louco, imagina. Ele falou que ele não tem interesse nesses dois nomes. Duvido se o Corinthians chegar lá e falar, tá bom, eu topo. É lógico. Tá aqui o Marquinhos Gabriel e tá aqui o... Duvido. O Pérez tá esperando o quê? O Rodriguinho e o Jadson lá, pô? Imagina, que lógico. Olha, só que pra passar. E na última hora vai resolver. E tem mais. São dois jogadores, ô mano. Chega lá e joga, velho. Qual a dúvida? Só pra passar a informação? Eu também acho, RG, mas... Chega lá e joga, velho. A versão dele é que ele não tinha interesse em um desses dois nomes. O tempo dirá. Manda, Dudu. Não, só a chave do Santos é o seguinte. O Estudiantes está com 4 pontos, mais um jogo a mais. O Real Garcilaso tem 3 pontos, está em segundo lugar, mas também tem 2 jogos. Aí sim, Nacional com 1. Não prego no primeiro jogo, né? Nacional com Corinthians. Nacional com 1 e o Santos com 0, ou seja... Sim. Se o Santos vence hoje por 1 gol apenas de diferença... Fica em terceiro. Se tiver aqui, fica com 1 gol de... Não, aí fica em terceiro. É. Se vencer por 2 de diferença, ele sobe para segundo. Exato. Se empatar, ele fica em último. Fica com 1 ponto, o Nacional vai ficar com 2, Real com 3 e o Estudiantes com 4. Oi, tá uma treta esse grupo aí. Se o Santos perder, a coisa complica, porque o Nacional vai a 4 junto com o Estudiantes que tem 4... O Real fica com 3 e o Santos com nada. Quem perder aí, ponto pro Garcilaso, olha, aí tá lascado. A chave grupo, do aí, Santos. Realmente em casa, Santos perdeu, né? A chave então. Do Santos, o único bobo é o tal do Garcilaso. Gagliasso. Só que ele tem a altitude, e o Santos, né? Só que, foi pro único time que o Santos, porra, foi lá e conseguiu perder. Vai ter que recuperar pontos aí contra o Estudiantes e contra o Nacional. Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Pode ser que não aconteça, mas eu não duvido nem Estudiantes nem Nacional tropeçar lá também, viu, RG? Não, porque, ó, 3.400 metros é pesado. Sei, lógico. Será para todos, mas é que vai que tá no dia dos caras. Ah, né? Aí. Né? Tem tudo isso. É isso aí. Né? Bom, é isso aí, seu Bento. Vamos. Tô tenso. Calma. Deixa eu ver aqui. Vamos ao Corinthians. Coringão! Pô, mas os caras ganharam. Não entendi isso. Vocês estão banalizando o X. Banalizando o X. Já falei aqui. Os caras ganharam. Os caras ganharam e vocês vêm com X. O Zeca. O Zeca foi ontem. Foi ontem. Já foi. Não. E olha quem tá falando X. Os Bambi da mesa. Os que meteram 3 ontem. Ô, trouxa. Vê bem. Não fui eu que falei X, não. Os Bambi, não. Os Bambi. Que grupo de Libertadores vocês estão? Galinha, se fecha aí. Vocês na Libertadores. Tá buscando aí a segunda que tem 3, tá? Isso aí mostra, Domênico Gato. Sim, como não manja porra nenhuma de futebol. Nossa, aonde? Tem 3 ou não tem o São Paulo? O T tem que ser lançado no momento oportuno. O T não pode ser lançado no momento em que o time tomou uma trolha. Então, mano, você pede desculpa porque você não viu quem falou X. Quem falou X foi o seu chefe, o seu Vieira. O chefe dele? O seu Marcão, o seu RG. Eu falei os Bambi da mesa. O Benedetti é Bambi, o meu irmão é Bambi, o Vieira. Falou, o Benedetti é Bambi? Bambi investi. Não vem dar uma de mariquinha aqui, não. Paulino, eu não sou. Começa a dar uma de mariquinha. Eu assumo quando eu fizer. Ser chamado de Bambi, tudo bem. São Paulo não, é isso. Jogou. Diga, vamos lá. Ontem, conquistou a primeira vitória na Libertadores. Ontem tinha que passar o carro mesmo no Lara. O time é meio fraco, mas tava na retranca lá. Aí o Sheik fez um bonito gol de cabeça. Caraca, que golaço, hein? O Sheik jogou bem ontem, né? E o Rodriguinho também não tentou um cruzamento lá. Nossa, matou o goleiro. Cruzou lá pra dentro, então, tranquilidade. Foi um gol contra, né? Venceu em casa 2-0. Ó, o Marlon Marlon. E o Matheus Matias foram inscritos no Paulistão nas vagas de Iago e Camacho. Então estão à disposição também para serem usados aí no Campeonato Paulista, certo? Ambos, inclusive, já não estão mais no Corinthians. O Corinthians acabou emprestando jogadores e foram inscritos aí o Matheus Matias e o nosso querido Marlon Zagueiro. Sim. Veio da Ponte. Sim. Então, Bento, com relação aí ao jogo, vamos lá, por partes. Vamos. O Corinthians ele conseguiu um bom resultado, uma vitória em casa aí contra um adversário inexpressivo. Esse time aí do Deportivo Lara é uma grande porcaria. É ruim, mano. Era obrigação, né, mano? Não, Domênico, pra virar uma porcaria, você tem que contratar o Higuaín, o Messi e, sei lá, e o Cristiano Ronaldo. É ruim mesmo, mano. O time dos caras é um lixo. Pra melhorar, tem que trazer três caras aí de ponta pra ver se fica uma porcaria. Abaixo da porcaria. E era obrigação, né, mano? E o Corinthians acabou se atrapalhando em determinado momento. Mas, não tô querendo ser crítico, não tô querendo ser corneta, mas o time do Corinthians ele poderia ter tido uma outra postura, um pouco mais agressiva, principalmente no primeiro tempo. O time do Corinthians, quando conseguiu achar um gol, foi um cruzamento, inclusive um belo cruzamento. Aí o Alexandre Oliveira não aparece, é pra dar as caras. Cruzamento. Ah, eu sou Ale. O Romero, novamente. No último final de semana, o Romero já tinha feito aí um belo cruzamento pro gol do Henrique pelo Campeonato Paulista. E contra o Botafogo e agora contra o nosso querido Lara. O Romero, mais uma vez, deu uma assistência aí, porque aquilo ali não é um cruzamento, aquilo ali é um passe. É um passe. Agora, foi na cabeça do Sheik. Só em cima disso que você tá falando, cara, concordo que o Corinthians se atrapalhou um pouco. Mas aí vem de encontro com aquilo que você sempre fala, né, mano? Arbitragem pros brasileiros é sacanagem. Não, já vou chegar aí. Impressionante, bicho. Então, a situação é a seguinte. O Corinthians, ele tava aí numa situação aí complicada dentro do jogo. O Corinthians, ele não tava conseguindo furar o bloqueio de um time que era muito fraco. O Corinthians, ele batia a cabeça. Aí vai falar, mas choveu bastante. Ok, mas o gramado tava em perfeitas condições. O Corinthians, ele conseguiu abrir o placar aí num golaço de cabeça do Sheik, porque gol de cabeça geralmente não é bonito, mas esse de ontem foi. Foi mesmo. O Sheik, ele sobe no segundo andar, cabeceia pra baixo, aí como reza a cartilha lá, e o cara abriu o placar. Aí o Corinthians começou a ficar mais tranquilo dentro da partida. É um esquema que eu volto a falar aqui, por mais que tenha dado certo contra o Palmeiras, deu certo em algumas outras oportunidades, mas o Corinthians, ele precisa ter um camisa 9. O Corinthians, ele sente muito a ausência de um cara que possa fazer essa função. Quando você tem aí um jogo mais enroscado como esse, aí contra um adversário teoricamente inferior, mas que vem retrancado, vem fechado, você precisa ter aquele cara que é a referência, aquele pivôzão, aquele cara que muitas vezes prende os zagueiros ali, não deixa os zagueiros tão confortáveis na partida, os zagueiros ficam presos ali na parte defensiva, tomando conta desse cara que incomoda, que no caso aí é um centroavante de qualidade. O Corinthians, ele ataca em linha, mas muitas vezes aí quando chega naquela fase ali, naquela parte intermediária do adversário, o Corinthians não consegue furar o bloqueio. E quando pegar um time que o Corinthians precisa numa dessa, perdeu fora e precisa ganhar em casa, vai ter uma dificuldade imensa. É que começa a ganhar, neguinho não se mexe, né, mano? Aí, então, RG, eu gosto de falar assim, que tá legal, entendeu? Eu gosto de falar assim, inclusive nas vitórias, porque é muito simples eu chegar e falar, bom, fez o que precisava, que era vencer. Mas eu acho que a nossa análise aqui precisa ser um pouco mais abrangente. Na vitória que tem que precisa falar. Ser um pouco mais abrangente. Aí o Corinthians aí também num lance lá que o Rodriguinho manda pro meio da área, o zagueiro acaba cortando lá e a bola vai pra dentro do gol, o Corinthians ali praticamente lacra ali, fecha o caixão e vambora. 2-0 contra o Lara, fez o dever de casa, a obrigação tá feita, o Corinthians assume aí momentaneamente a liderança do grupo e vai ter talvez aí, RG, na minha avaliação, uma vida agora mais confortável aí pra poder jogar nas outras partidas aí sossega, dentro do próprio grupo. Sossega, eu acho que o Corinthians ele vai ser aí o líder dessa chave. E talvez aí o segundo colocado vão se estapear em milionários, enfim. Tomara que passe milionários, minha mãe. A chave ficou. Se bem que tem um jogo hoje, né, mano? O Independiente joga assim. Milionário. Mas é o Corinthians. Mas tem eu quatro. Acho que o Milionários é mais time que o Independiente hoje, viu, Domenico? O Independiente aí, depois da Copa Sul-Americana, né? Eles perderam muito aí, cara. Sabe, perderam qualidade, perderam jogadores, que o enfim. Deu neles também. Mas eu acho justo a gente mencionar a arbitragem aqui também. O Corinthians, ele teve contra ele ontem. Contra ele, duas penalidades claras, absolutas, não marcadas, velho. Quando eu falo que brasileiro é prejudicado na Libertadores, o pessoal, isso aí é complexo, isso aí é teoria da conspiração, é porra nenhuma, não é. O Corinthians ontem, num lance aí que o árbitro deu impedimento do Romero, que não estava, o Romero foi agredido pelo goleiro. Mas é o Bandeira, né, mano? Não, mas eu tô falando, quando eu falo arbitragem, eu não tô me referindo somente ao árbitro. Muitas vezes aí, impedimentos escandalosos. que são marcados e o cara não tá. Ou então, muitas vezes aí, o cara tá e o árbitro não dá. O Flamengo tomou um gol impedido do River aí, o segundo gol. O cara tava muito à frente. Vergonhoso. Validaram, né, o gol do River. Ontem, o Flamengo, o cara deu uma cortada de vôlei na área do Emelec. A bola tava indo aí, foi um lançamento aí pro Everton Ribeiro. Mas o cara deu uma cortada mais na direção da linha de fundo, que ele faz um gesto como se fosse vôlei. Aquela foi cruel, a arbitragem, hein? Não marcou nada. O Corinthians, um lance do Balbuena, RG, até a imagem de cima aí, a imagem da TV não é tão favorável. É um cruzamento que o Corinthians dá pra área, saindo aqui da ponta direita, a bola vai pra ponta esquerda lá, o Balbuena cai na área. O árbitro não viu nada. É, um fotógrafo que tá atrás do gol, tem a imagem na internet, nas redes sociais aí, tá todo mundo divulgando. O Balbuena, ele tem quase a camisa arrancada. Não, mas teve adversário. Um replay, mano, durante o jogo. Mostrou. Sim, mostrou, então, mas aquela, mostrou, a imagem, sim, mas aquela imagem de cima lá, a imagem da televisão, aquele primeiro ângulo, não mostra. É. Mas no lance por trás, dá pra ver nitidamente que o Balbuena, ele é preso pelo adversário. O adversário segura a gola da camisa do Balbuena, que quase rasga. É, então, o nível da arbitragem, Domênico Gato, a gente precisa começar a contestar aqui. Claro, até que se prove o contrário, a gente tem que achar que o cara é somente ruim. Mas, diante de tais fatos, cara, a gente tem que começar a duvidar de outras coisas também. Porque é inadmissível. Por mais que digam, o árbitro não é profissional, o árbitro não tem tempo para se condicionar. Mas a gente não está falando somente de condicionamento físico, Domênico Gato. A gente está falando de coisas ali na cara do árbitro. Coisas que são tão escandalosas e tão evidentes que não são marcadas. E acontece todo jogo, né, mano? Eu acho que a coisa precisa começar a mudar. Pois é, Motinha, inclusive. O cara não resolve isso. Desde agora com esse negócio de árbitro de vídeo. Então, ano passado não teve lá, acho que quartas ou semifinal em diante, né? Na própria Libertadores. Foi o River e Lanús. Então, mas teve uma lambança. Teve lambança, do mesmo jeito. Com o VAR. Teve lambança com o VAR. Mas em cima disso que o Mano tá falando, Domingo. Mas, ô Vieira, lambança com o VAR... Teve o sem vergonha que apitou esse jogo do Grêmio aí, o primeiro jogo contra o Lanús, em Porto Alegre. É que o Grêmio venceu a partida, ok. Mas no final do jogo, teve um pênalti escandaloso pro Grêmio também, que não foi marcado. Então, caras... E ele poderia ter pedido o auxílio do árbitro de vídeo lá pra constatar um lance. Ele ignorou, ele falou, não, acabou a partida, apontou pro meio campo e vambora, vamos pro chuveiro. O jogo do Palmeiras também, mano. Não foi pênalti de forma alguma, ele deu pênalti. O Palmeiras fez um gol que tava em posição normal do Borja, era pra ser 4-0, não 3. Ele anulou. Então, assim, tem um monte de lances aí contra os brasileiros que eles estão realmente complicando. Agora, não vai ter essa porra desse árbitro de vídeo? O Flamengo foi operado. Teve o ano passado. Né, então, de novo. Então, Domênico, mas o árbitro de vídeo, ele não entraria no mérito de julgar o lance interpretativo. No caso, um pênalti, ele seria utilizado para saber se foi dentro ou fora da área, mas que nem um caso desse daí. O cara sobe com a mão, cortando a bola. E no Balbuena não tem nem interpretação. Né? Mas o que é, o Marcão, o que é ridículo também, o que é ridículo também, porque eu volto a contestar aqui também esse lance de árbitro de vídeo. Eu não sou a favor de ter um terceiro árbitro lá em cima, um quarto árbitro lá em cima aí, fora juiz, né? O quarto árbitro que tá ali na beira do gramado, alguém que possa estar lá em cima, lá julgando os lances. É, eu acho que deveria haver, sim, dentro da própria partida, inclusive um monitor para o próprio árbitro, Domênico Gato, porque muitas vezes o cara não tem ali a percepção. Por exemplo, aquele lance lá do Jailson, lá que o árbitro acabou não vendo o pênalti que ele cometeu em cima do René Júnior. Se não fosse a escoriação na perna do jogador do Corinthians, o jogo tinha seguido. E o árbitro de vídeo não ia poder falar, o cara deu uma solada, porque ali é critério. O cara pode ver aquele lance e falar, não, entendi que ele pegou na primeira perna, ela pegou na bola, e o resto foi consequência. Então, são visões distorcidas do mesmo lance. Eu acho que tinha que haver, sim, como já testaram isso, uma cabine ali na beira do gramado, em que o árbitro entre e ele possa tirar as conclusões dele, pela imagem que ele tá vendo ali no replay. Pela imagem que ele tá podendo jogar. Pois é evidente. O cara vai lá, olha joga... e dá o veredito dele. Não adianta, Vieira. Ou você coloca o negócio ali pra ser justo, ou você não coloca nada. Eu entendo que o árbitro tem que ter a humildade de falar, estou na dúvida e quero ver o replay. Antes de dar continuidade na partida, eu quero sanar minha dúvida. Porque aí ele consegue detectar, pelo critério dele, se foi falta ou se não foi. É um absurdo, cara, é um absurdo. Essa porra aí tem que entrar o mais rápido possível dentro do futebol. Porque do jeito que tá, Domênico Gato, tá osso. O clube muitas vezes ele investe aí um caminhão de dinheiro pra montar um time pra ser campeão, e por causa de um, não vou usar um termo boçal, porque é muito complicado, mas por causa de um cara aí que é despreparado e desqualificado, ele pode colocar todo esse investimento que ele colocou ali num time de futebol na lata do lixo por causa de um erro de arbitragem. Mano, perder pro adversário faz parte. Agora perder pra arbitragem não dá. Mano, mas tá, fica bem claro aí que a Conmebol tá cagando e andando pros times brasileiros. Porra, Motinha, Dá uma olhada, na verdade, ó. É isso. Sempre foi e sempre continua. Eu acho mesmo com o VAR não vai adiantar nada, velho. Na estreia do Grêmio, Mota. Os caras vão pisar em cima. O Grêmio teve um pênalti sonegado. O Corinthians agora teve um pênalti sonegado. O Flamengo agora nessa rodada também. Vocês acham que eles vão concordar que o Brasil tenha, por exemplo, a quantidade de times que tem e ainda seja campeão de novo? Motinha, posso falar um negócio pra você? Ah, eu duvido, hein, Domênico? Ah, mas peraí, mas isso aí não vem de hoje. O Palmeiras na década de 90, olha o que fizeram com o Palmeiras. E quando a gente descobriu agora há pouco que o juiz lá falou que roubou pro Boca? Foi declarado isso. Mas é por isso que eu falo. Contra o Palmeiras. Olha, gente, Corinthians, roubaram o título do Palmeiras. Boca Júnior naquela então, gente, de final, a gente não sabe até onde erraram porque errou e a gente não sabe até onde é má fé. Então, de repente mas, o cara já vem mal. Mas toda hora, mas Marcão, então. Tudo bem, mas toda hora é contra brasileiro. É, você pega, por isso que eu tô você falando, pega então. N jogos, então, N. Por exemplo, o Palmeiras contra o Boca, você falou, roubou o título do Palmeiras. Roubou um título. Tirou o título do Palmeiras, vai dar o Boca. São Paulo foi roubado. O Corinthians. O Corinthians, não sei que ano que foi aí, foi descarado. Contra o Boca. Mesmo Boca. Era o Fim, descarado. Foi. Então, assim, é um absurdo. O que estão fazendo na Libertadores é um absurdo. O Palmeiras na primeira rodada foi prejudicado. Se não me engano, o Corinthians também foi. Flamengo foi. Flamengo foi na primeira rodada. Na segunda rodada, já tem aí. Já foi prejudicado. Flamengo de novo, Corinthians de novo. É que ganhou. É, quando ganha. Ganhou, exatamente. Quando ganha, abafa, cobrindo, vai ganhou, sabe, mas não pode, cara. Mas na hora que tá aquele jogo difícil 0x0, um erro desse, aí o time fica, lógico, no mata-mata. Se os brasileiros jogar com o VAR... É que é grupo ainda. Se o brasileiro jogar com o VAR, a gente ganha todo ano isso aí. Todo ano. Eu tô falando sério, cara. Tem que ter um time muito forte pra tirar os brasileiros. É, mas eu porque acho... senão a arbitragem vai influenciar. Mas é muito simplista. É muito simplista acreditar isso só pro torneio Libertadores ou só pra essa competição. É geral, velho. Lambança é de... Pô, ontem teve lambança lá fora, lá na Champions. Tem lambança toda hora, em todo lugar. Então, entendeu? Tá na hora de pôr um vídeo bacana desse. É, então. Eles bolarem algo mas bacana. É isso que eles estão lutando, né? Interessa. É isso aí também. Mas não tem tá. Só minuto, mas não tem essa de interessa. Como não? É só minuto, como assim, né? Como assim interessa? Ouça, interessa quem, Domênico? Oh, só minuto, então eu vou te fazer. Mas tem clube pera que interessa. Você falou interessa. Interessa o quê? Não, pra alguém interessa. Ué, que os caras acham, Domênico, dizer, que geralmente RG, a polêmica é legal pro futebol. Só minuto, eu tô falando por mim. Não é por isso não, só minuto, pera só minuto. Ele falou interessa. Interessa pra o cara do bem, lógico que interessa. Se o cara do... interessa, Domênico. Quando é do meu lado, beleza, quando não é, aí eu quero. A gente tá falando dos dirigentes. Não, mas os dirigentes... Não, pera só maneira. Então, assim, por que que... Vamos pegar o caso do videogame. Videogame. O videogame não é... Não tem erro. De vez em quando dá uma roubada. E ainda assim a gente xinga o juiz. Não tem erro. Mano, já ganhou. Desculpa. O Marco falar. Mano, por não, exemplo, não. Ele jogava comigo online, não tem, ele fala tem. Toda vez que mas, pede pro juiz. Mas ali, é um pato. Ali não tem erro. Não é tem, desculpa, o computador não erra. Então coloca a porra do computador ao benefício do homem. O computador sabe, tem a linha do gramado, tem tudo. Sabe se foi impedimento, se não foi impedimento. Aonde bateu a bola, onde não bateu, cara. Mas, sabe? Mas, tem que Domênico, parar com erros, cara. Só ajuda o time mau caráter. Mas, pô. Domênico... Desculpa eu ser honesto pra falar. Pra mim, se o cara defende pra não ter, é mau caráter. Domênico, mas espera, calma. Não fique nervoso. Pra você, calma. Pra você, pra mim, pra todos que estão aqui na mesa, pro Mano, pra uma maioria que está ouvindo o nosso programa, ou pra grande maioria, porque a gente também não pode generalizar nem pra um lado e nem pro outro, é claro que seria interessante isso. Mas você não pode esquecer que tem um outro lado envolvido no futebol, que é o sistema. Ah, mas bem, você tem bolsa de apostas. Pô, você, mas você aí que tá, tem... tudo bem, tem eu bolsa. Sei, a bolsa de apostas, ela continua do mesmo jeito. É, mas vence o justo, né, você tem, se você tem bolsa tem os... de apostas e tem o juiz aí você tá começando a me dizer que a coisa tá tudo errada. Não pode mais então a gente não pode mais torcer pra futebol. Não, pode. Você vai continuar torcendo. Só que no futebol tem uma coisa que se chama dinheiro. Tá envolvido, tá lá dentro. Tudo bem, mas RG, você não pode. Eu entendo o que você tá falando. Essa honestidade eu gostaria que tivesse, não só no futebol. Mas infelizmente não é assim. Então, mas. Mas aposta vai continuar. Aposta vai continuar da mesma forma. Que não pode ter manipulação de resultado. É, aí é que tá. Boa, Marcão. Mas é isso que eu disse. Isso que não pode ter. Ah. Aposta você pode ter, continuar, claro. Pode ganhar, perder dinheiro. Só que você tem que perder ou ganhar o seu dinheiro de uma forma que a coisa foi certa. Justo. Agora, o cara que ganhou dinheiro com uma coisa errada é o meu, e o outro que perdeu com a coisa errada, cara. Aí o cara que perdeu tá ferrado. Pois é, Domênico, porque existem as apostas oficiais. existem as apostas clandestinas. Paralelas, o mundo é feito, né, disso. É. Bom. Bora. Antes da gente partir para os próximos aqui, ô, senhor Bento, eu quero dizer aos senhores o seguinte, que o Estádio 97 vem em nome de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Em nome de Bateria Zero Quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, né? Também em nome aqui... Deixa eu ver aqui. McDonald's. É, meus amigos. Já dá uma fome, né? Novo duplo Big Taste. Novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Estádio 97 na Energia 97. Deixa eu falar já de Buscapé aqui, porque é o seguinte, olha. Você que não aproveitou o Dia do Consumidor, que foi ontem. Eu falei aqui a semana inteira. Dia 14 é o Dia do Consumidor. Dia 14 é o Dia do Consumidor. Dia 14, eu falei aqui, eu falei mesmo, a semana inteira. Então você que não aproveitou o Dia do Consumidor, não fique triste, porque é o seguinte. O Buscapé prorrogou a mega liquidação para você aproveitar as melhores ofertas da internet. Então acesse agora buscapé.com.br e compare preços entre milhares de lojas, hein? Descubra os melhores descontos de eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e, olha, muito mais, viu? Corre que dá tempo ainda. Corre que ainda dá tempo, hein? Dá um busca no Buscapé. Acesse agora mesmo buscapé.com.br, compare e economize. Faz assim, ó, dá um busca. Estádio 97 na Energia 97, seu Bento. Vamos agora ao Tricolor. Boa! Vamos, São Paulo! Parou de apanhar, etapa. Hein? Parou de apanhar, hein? Nós seis aqui, ó, seu Bento. Que seis, velho? É seis? Vou falar de vocês quatro aí. Tô vendo quatro. Quatro aqui. Hoje? Quatro? Quatro aqui. Quatro? Mas, ó... Esse orégano, viu? Olha, CRB, o Valdívia tem jogando bem. Bom, Valdívia é bom. Valdívia tá bom, entendeu? O Marcos Guilherme não pode falar mal do moleque também, não. Messi Guilherme. Quem? Para, Marcão, para. Menos, Marcão, menos. Messi Guilherme. O cara é um monstro, velho. Do jogo, vocês vão comentar. Notícias da quinta-feira. Primeiro, foi Regis contratado. Ah, o lateral que veio lateral, do São Bento. Isso. Porque assim, seu Bento, lá no São Paulo, né? Promessa, quando a gente se interessa pelo jogador, a gente faz exame e contrata. Não fica Pra que dar paulada no mano? Exato, exatamente. E aí... Mas o que é melhor, fazer exame médico e não contratar ou contratar um jogador, ele jogar duas, três partidas e ter que devolver? Aonde? O cara é o novo Daniel Alves. Ele tá falando de outra pessoa, calma. Não, e outra. E também o Tricolor... Fogo, né? Você é maldoso, hein, o Bento? Calma, mano, a gente vai falar já sobre esse assunto. E o Tricolor colocou o Toró. Tem nada a ver com o que você tá falando. Escreveu o Toró. Escreveu no lugar moleque, do Michael Suell. Então, Toró, que é muito bom esse moleque. É isso aí. E eu acho que os caras estão acreditando firme nele, porque, meu, vai dar um peso nas costas do moleque, vai, né? Vai. Mas eu acho que esse moleque é muito bom e eu acho que ele já tava preparado pra subir. Uhum. E eu acho que ficaram meio assim, porque, tipo... Já tinha subido bastante moleque da base, né, Marcão? Sim, aí falou, vamos dar chance pra mais um, não. Eu acho que o Jardine foi lá e falou, meu, pode colocar o moleque, ele vai corresponder. Aí outra, né, Mota? A gente critica aqui que o São Paulo não tem aquele atacante de velocidade aí. Pô, o Toró, ele tem essa característica, né? Então é mais uma opção aí agora pro Aguirre, que no sábado contra o São Caetano já vai estar na beirada. Tá regularizado, já apareceu no BID. Ele apareceu, já tá com visto de trabalho regulamentado. Tudo certinho. Né? E diz que até, eu acho que uma das coisas que eles subiram o Toró, porque eu disse que o Aguirre gosta de variar muito, né? Faz muito rodízio de jogadores, depende do jogo, gosta de estudar muito. Ontem ele estava lá e várias câmeras pegaram ele falando com o Jardine, né? Então, mas eu acho, Motinha, sinceramente, cara, que com esse elenco que o São Paulo tem aí, hoje é besteira você fazer esse rodízio, cara. Porque o São Paulo não tem peças de reposição, vamos dizer assim, à altura. Por exemplo, para você ficar fazendo esse tipo de coisa. Tem que achar o time primeiro, então, né? Então, exatamente. Hoje o São Paulo, ele não tem ainda um padrão de jogo formado. E se você ficar mudando toda hora, você nunca vai ter. Então, o que acontece? Você vai ter que primeiro acertar essa parte aí do padrão de jogo que o São Paulo precisa ter, para depois você ficar fazendo esse tipo de variação. Com relação ao jogo de ontem, o seu Bento, o São Paulo fez um bom jogo, né? Mas vamos ser sinceros, eu vi um monte de torcedor nas redes sociais falando, tá vendo? Agora que saiu o Dorival, tá vendo como o São Paulo já tem uma cara de outro time, não sei o que. Calma, gente. CRB, CSA, se jogasse o Campeonato Paulista, cairia. Então, eu não fico... Mas tem outro lado também, né, Marcão? Desculpa. especulado que o São Paulo sofreu com muito time ruim. Não, mas não, dessa vez não teve sufoco. Não, né? Não tomou nenhum. Mas é o que eu tô falando. CSA e CRB, se jogar Campeonato Paulista, meu cai. Deus. É, mas então, eu tô com o Marcão. Calma, né? Não, tem que estar calmo. Não, mas nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não, mas é que assim, o torcedor se empolga mesmo. Pô, o São Paulo não fazia 3 gols aí, fez agora contra o Red Bull, agora fez contra o CRB ontem. Fez um gol fora da área, fazia anos que o São Paulo não fazia um gol fora da área. O primeiro do Marcos Guilherme disse. Assim, independente do adversário que é fraco, o São Paulo pelo menos conseguiu se impor. Onde foi o treinador lá? Foi o Jardine ainda. Mas já o Aguirre já tá dando as coordenadas pra ele. O Aguirre tá, meio que ajudou a montar o time, só que o Jardine tava na beirada do campo fazendo aquela figuração, vamos dizer assim. Mas o São Paulo conseguiu se impor aí, venceu bem o jogo. E em função disso também, por não ter esse sofrimento todo aí, acho que a gente vai jogar um pouco mais descansado. O Militão jogou na vaga dele, né, Marcão? Então. E a respeito disso também, Motinho, a gente tava falando de testar jogadores. Ontem o Jardim, ele tirou o Júnior Tavares e colocou o Lisiero pra jogar na muito lateral. Muito bom esse moleque. Pra testar. Esse moleque tem que apoiar. Tirou o Trellis, né? Meteu o Brenner. Nossa, lá depois. O Trellis não tem jeito, velho. Ele perdeu uns gols ontem. Dois gols, assim, eu acho feitos. Que muito em função também, Motinha. Porque assim, o jogador ele precisa de confiança, cara. Eu nem vou falar que ele é ruim ainda. Porque confiança passado... ou qualidade? Você tá de brincadeira. Mas é que tá. Mas era jogador, muito fácil, hein, marcar aquele gol, hein? Mas o ano passado no Vitória, ele fez alguns gols aí, foi um dos artilheiros do campeonato. Então, tipo, jogando pelo Vitória. Então, eu acho muito cedo ainda, muito prematuro. Mas tem que ficar atento a ele, né? Mas ele precisa se ajudar mais. É, tem que se ajudar mais. Porque não é o primeiro jogo. Não, em jogos fáceis, né, mas é que tá, RG. Aí, de repente, o cara consegue meter um gol aí numa dessa aí, consegue pegar, né, um pouco mais de mas se o time tá bem, né, tá tudo bem. Então pode perder esse gol, porque não vai fazer... Não fez falta. Mas lá na frente, se a gente precisa do cara, o cara tem que estar voando. Se pega um jogo difícil e ele faz isso, a torcida degola ele. Porque, por exemplo, se entra esse moleque, o Toró... Sim. No lugar dele lá, velho, o cara começa a fazer gol. Então, o Torano é centroavante, né, mano? Ah, mas acho que ele vai jogar ali, viu? Será? Que vai entrar eu acho. E até porque eles estão preparando, até tava lendo uma matéria aqui, que a intenção deles é preparar o Diego Souza pra atuar no lugar do Cueva, né? Porque ele vai ficar muito tempo sem o Cueva, né? É, depois da Copa já era, o Cueva vai embora. Mas enfim, o Diego Souza... É pro Real Madrid, né? Segundo o Guerreiro... Jogar no Real, viu, mano? Você viu, mano, a matéria que o Guerreiro falava isso? Qual a matéria, Mota? Desculpa. Que o Guerreiro falava que sonhou que o Cueva tava no Real Madrid, o outro tava... Não, ele vislumbra, ele falou que idealiza o Cueva. Pô, não acompanhei não, cara, mas isso daí depois contra ele, ainda mais ele que tá lutando pra não... É o seu Bento. Poder voltar seu Bento. Não, velho, tô quieto aqui. Encontrou na balada o seu Bento. Seu Bento temperando a salada dele. Guerreirão é parceiro, velho. E ainda uns destaques... Trombei um sirena já. É. Ah, o cara é da balada, é dos nossos, né, o seu Bento? Ele é. Seu Bento temperando a salada do Guerreiro. Ele só tem namorada ainda, bonita, né? E ainda só. Alguns destaques individuais ontem do jogo aí, pô, o Valdívia tá voando. Sim, voou. Marcos Guilherme também foi bem. E um cara aí que vinha decepcionando desde o começo do ano, mas ontem jogou muito bem. Rodrigo Caixa. Ah! A convocação fez bem pra ele, viu, Domingo? Ah, pronto. Essa faz mal, mas essa faz fez. É, os caras estão querendo ir pra Copa de qualquer jeito. É. E outra, o Marcão, outra coisa aí que tá uma história rolando, né? Que é a história do São Paulo com a Globo, né? Estão discutindo renovação. E o São Paulo, pelo que a Globo ofereceu São Paulo, que seriam 80 milhões, né? Mas só que o São Paulo quer um bônus ainda, né? Ali no talo, na hora... De 20 milhões a mais. Cash. É. Né? Então essa é a grande discussão aí que está nos bastidores do São Paulo. E vamos ver o que vai dar. Mas são duas frentes, né, Motinha? Na realidade, o esporte interativo está entrando forte. Também está negociando com alguns clubes aí. O São Paulo, de repente, pode barganhar aí. Dinheiro mesmo. Pode barganhar aí alguma coisinha a mais com a Globo aí. Certo. E só mais uma informação aí, o seu Bento. Tem alguns torcedores aí falando que... Ué, mas o São Paulo vai jogar no sábado. essa mudança de calendário aí para o São Paulo... prejudicou, mas... perdeu um dia, né? Então, mas a gente tem que analisar o seguinte, Domênico Gato. O São Paulo joga no sábado e na terça. Só que aí, numa eventual... São Paulo passar para a próxima fase, numa eventual classificação, o São Paulo jogaria depois, porque jogou na terça, e os nossos adversários, que nem o Corinthians, joga na quinta e o Palmeiras joga na quarta. Então, para a próxima fase, o São Paulo estaria mais descansado do que... Vai ter uma vantagem lá na frente. Então... Que então, isso? Ouviu, mano, o recado do Sombra? Manda o Sombra pro inferno. que isso. Mas então é isso aí, com relação ao jogo de sábado também contra o São Caetano, o São Paulino que quiser ir pro jogo, se apresse, porque o São Caetano colocou apenas 13 mil ingressos à venda, e os ingressos pra torcida do São Paulo aí custam entre 60 e 70 reais. Boa. Boa, é seu bem. Vamos lá, Domênico. Vamos agora o Palmeiras. Palmeiras. Agora fala sim, pode falar. Ai, ai, agora ai. Sim. Olha lá, agora tem o chi. Agora tem, Domênio. Por que, eu tenho que falar, Tchê. Ferveu, que suco, Domênio. Não, não. Eu tenho que falar, não. Não fala, não, porque eu recebi informação. Vamos lá. Vou explicar como é que funciona a coisa. Então, beleza. Vamos lá. Mas vamos lá, Domênio. O Palmeiras que se prepara para o final de semana, o jogo contra o Horizonte. Sim. 7:30. Contra quem? Novo Horizonte, 7 horas. Depois de amanhã. É, lá, no, lá em Novo Horizonte. Certo. Hoje, né, é, a liminar com liberação do Scarpa pro Fluminense foi derrubada na justiça. Certo. Então, o. É. Então, o que acontece? A liminar que liberava o Meia, né, que tá no Palmeira, do seu vínculo com o Clube Carioca, foi derrubada em novo julgamento na tarde desta quinta-feira. No TR, no Tribunal Regional de Trabalho do Rio de Janeiro. Então, com a decisão, né, de agora, o que rolou agora à tarde, o jogador perdeu a garantia legal que teve para assinar com o Palmeira. Então, o atleta perde condições de defender o Palmeira e o contrato com o Tricolor passa a valer novamente. Né? Não é assim. Vamos. Não, é o que... Não é. Não, sim, é o que aconteceu falar, com... Né, isso é o que rolou. Agora você tem a informação aí. Vamos a informação lá. É nova e não tem nada a ver com o que ele volta para o Fluminense de forma alguma. Sim. É, o que acontece é o seguinte: isso poderia acontecer a qualquer momento, porque o Scarpa saiu de uma forma diferente do que a das outras vezes. O que o Palmeiras fez, que é diferente do caso do Zé, que eu vou explicar para vocês, o Corinthians, por isso que o Palmeiras e o São Paulo foram tentar levar e não conseguiram. O Zeca. É, o caso do Scarpa é diferente. O que, que o Palmeiras fez? O Palmeiras foi com o empresário do Scarpa, tá? Com os empresários dele, e já acertaram o contrato com os empresários com a multa lá. Estão pagando a multa pro empresário. Entendi. O custo do Scarpa por mês pro Palmeiras é 1,5 milhão nos primeiros 12 meses. Depois cai o salário dele normal. Por que 1,5 milhão? Para pagar a multa. Ele está pagando, ele está depositando. Isso está em contrato. Se ele perder, eles têm o dinheiro. Não, o Palmeiras já está pagando a multa. Não, se o Scarpa perder, e se os caras perderem, eles vão ter que ser obrigados a pagar o Fluminense. Ó, tá pago aqui, então repassa para os caras lá. É. Então é completamente diferente do caso do Zeca. Sim. Aliás, que eu acho que a turma do Zeca queria, né? O Scarpa, e a outra diferença é a seguinte. A multa parece... O que eu tenho aqui de informação é de que 1,5 milhão nos 12 primeiros meses é o gasto do Scarpa pro Palmeiras. Porque nesse 1,5 milhão está os salários dele, eu não sei quanto que ele ganha, e mais a multa. Digamos que seja 500 pau. Então, vai 1 milhão e 12 milhões pela multa. Vamos supor, né? É uma suposição, né? Então é esse o custo do Scarpa. Então o Palmeiras já tá pagando a multa. O Palmeiras não vai... Teve ouvinte aqui que mandou aqui que o São Paulo pode entrar na briga pelo Scarpa. Não existe não isso. Dá. O Scarpa tem contrato hoje com o Palmeiras. O que está acontecendo é uma briga entre Fluminense e Scarpa com relação a pagar a multa ou não. Agora, não é dele voltar para o Fluminense. Não vai voltar nunca para o Fluminense. Para com esse negócio. Não existe isso. Isso não tá indo num contrato, não existe. E outra, o Scarpa também não quer mais voltar pra lá. Claro que não. Depois não, de toda essa briga, tudo. Nem o Fluminense quer. Mas, Domérico, ficou feia a coisa, entendeu? Ele joga sábado. Não, ele não pode jogar porque tem esse negócio do contrato aí, dessa briga toda com o Fluminense. Entendi. Então, enquanto isso não se resolve, isso pode até se estender um pouco mais. Sim. O Palmeiras pode ter aí, a liminar, pode derrubar. Eu não sei se o tribunal funciona até amanhã e o Palmeiras pode derrubar e ele pode jogar. Sim. Ou preserva isso e joga lá na frente quando precisar, entendeu? Que, né? O Palmeiras vai fazer também, né? E outro, o Palmeiras hoje, diferente do São Paulo, que precisaria do Scarpa, de um Corinthians que precisaria do Scarpa, e do Santos que precisaria do Scarpa, tô falando dos grandes aqui, precisa do cara jogando. O Palmeiras não precisa, o Palmeiras tem vários jogadores à disposição dele. Se não joga o Scarpa, joga o Guerra. Ah, se não joga o Guerra, joga o Moisés. O Palmeiras tem tempo pra resolver. Ainda bem que tem. Né? E o Palmeiras tem esse prazo. Tem tempo, né? Pode fazer. O problema só é que tá gastando uma grana. Se gastando uma grana e talvez não tá usando o jogador. Isso é fato. Mas é diferente. Imagina uma situação onde o Palmeiras, de repente, tivesse sido refém de ter o Scarpa no time. Não, aí. O lance de você contratar jogador nessa situação é complicado. Aí, Marcos, você tem razão. Né? Aí você tem razão. Embaçado, se fosse, né, Marcos? Ah, puta, que nem vamos supor. Caso do São Paulo, eu precisaria dele hoje. Teve uma época que o Palmeiras era refém do Valdívia. O outro Valdívia. Não esse Valdívia, não. Aquele Valdívia, né? O chileno. E quando não jogava, era um Deus nos acuda. É. Se fosse esse o caso, nossa, aí complicou. Seria o nosso Cueva. Eu até diria que a classificação poderia estar ameaçada. Mas não é isso que vem ao caso. Palmeiras está brincando com o Scarpa de consórcio. Ah, é? Como, RG? Vai é pagando as mensalidades. Uma hora ele é contemplado. Ah, entendi. Uma hora vai ser contemplado. Exatamente. Vai, eu também. Tem a sua casa. Fala, mano. Fala no consórcio. Fala, mano. Em cima ainda de uma matéria aí que foi publicada, eu acho que deve ter sido exclusividade aí do Globo Esporte. O título mesmo, liminar com liberação de Scarpa do Fluminense, é derrubada na justiça. Mas aqui no corpo da matéria, Domênico, volto a falar, não tenho entendimento jurídico, eu tô amparado aqui pela matéria aqui, ó. Vitória do Fluminense, derrota de Gustavo Scarpa. A liminar que liberava o meia atualmente no Palmeiras de seu vínculo com o clube carioca foi derrubada em novo julgamento, na tarde dessa quinta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Com a decisão, o jogador perdeu a garantia legal que teve para assinar o contrato com o Palmeiras. Com isso, o atleta perde as condições de defender o Verdão. E o contrato com o Tricolor passa a valer novamente. Ele, o time paulista e a CBF ainda serão notificados oficialmente da decisão. Ou seja, e tá escrito aqui em negrito, não é sobre, ó, mais ou menos um comparativo. Com isso, com a queda da liminar que ele tinha em mãos para poder assinar com o Palmeiras, tá em negrito aqui, ó, o atleta perde a condição de defender o Verdão e o contrato com o Tricolor, no caso o Fluminense, passa a valer novamente. Então, já que ele teve essa liminar dele cassada, entende-se que o contrato antigo tá vigente novamente, Domênico. Não é só uma questão de, é a multa que vai ser discutida na justiça. Se o Fluminense bater o pé, falar, eu quero o jogador de volta, ele é obrigado a voltar. Sim, mano, mas eu acabei de falar, o Palmeiras tá pagando a multa pros empresários. O empresário não quer, ele quer ganhar... Você sabe como funciona, justiça. Pois é, porque a quantia era de 16 milhões de euros, não era? Ah, não lembro, mano, juro por Deus. Eu sei que o Palmeiras tem... A informação que eu tenho é que o Palmeiras está gastando por mês 1,5 milhão. Então, assim, entre salário... O Scarpa hoje custa 1,5 milhão para o Palmeiras entre multa, salário, essas coisas. E a multa está sendo depositada para os empresários. Caso aconteça definitiva... Porque isso é primeira instância, parece, né? Caso aconteça... Ah, não, ele... Mas, ô Domênico... Os juízes lá, o pessoal fala assim, não, ele vai ter que voltar pro Fluminense. Aí os empresários falam, então tá bom, toma aqui a multa, tá pago ele e ele do Palmeiras. Por isso que o Palmeiras vai colocar ele... O Palmeiras já quer agilizar a coisa e já parece que entrou em contato com o Fluminense e está oferecendo o jogador Johan pra poder acabar com essa palhaçada. E é um jogador que interessa ao Abel Braga, é a informação que me chegou agora. O Fluminense tinha pedido anteriormente, mas o Palmeiras falou que não cederia. Mas você falou a respeito do pagamento da multa, Domênico, o Palmeiras ele pode estar dando talvez para os empresários uma compensação, mas não acho que seja o valor integral da multa do contrato. Também não seja, mano. Domênico, sabe por quê? Se fosse para pagar a multa... Já aí, tinha pago, né, se mano? Se fosse para pagar a multa, pagaria diretamente para o Fluminense no período litígio, entendeu? O Palmeiras ele deve estar pagando uma quantia inferior, referente aí à contratação do jogador, mas não é o valor da multa integral, não, certeza, porque senão o Palmeiras pagaria diretamente. Talvez os caras também, os empresários também não querem dar o dinheiro. O Caíto Grimaldi mandou aqui, mano, dizendo que a multa do Scarpa é de 16 milhões euros. Então, se o Palmeiras paga 1,5 milhão... O que o Palmeiras paga mensalmente são as luvas, não tem a ver com a multa. Não tem a ver com a multa? E se ele tiver que voltar, os empresários devolvem esse valor ao Palmeiras. É um imbróglio aí, viu? É um imbróglio, hein? É um imbróglio. Mas, gente, vamos falar sério. Mas eu acredito... Vai resolver assim, ou o Palmeiras dá dinheiro ou dá jogador pro Fluminense. O cara não vai voltar. Não voltar ele não volta. Dificilmente ele joga. Voltar ele vai ficar no Palmeiras assim, e pronto. Porque até não tem condições do cara voltar depois disso. O Scarpa já não tem mais clima pra voltar. É lógico. Né? É a mesma coisa, é uma opinião. É a mesma coisa, eu acho que o Zeca não joga no Santos mais. Não tem clima. Esquece. A torcida ficou puta. Lá a mesma coisa com o Scarpa, os caras tão puto da vida com ele. Ele não tem clima pra jogar lá, então ele não vai querer jogar lá. A diferença de Scarpa e Zeca é que o Zeca parece que não recebeu, né? Não, ele alega não que não recebido. O fundo FGTS. De garantia. Mas o Santos alega que pagou. Isso, injustiça. Tem prova. Tem prova e tem os comprovantes. Isso. O caso do Scarpa é diferente. Ele não recebeu 3 meses de salário. Então. Não, é totalmente diferente. O embrolho é esse. Zeca, né? O Zeca ficou sem receber salário algum tempo no Santos, mas antes de completar os três meses, o Santos foi lá e bancou. Não deixaram e o Scarpa é o contrário. O Scarpa não recebeu. Sim. Agora, o Palmeiras Isso é justiça, gente. Meu, né? Hoje o Palmeiras isso, é o clube... Mas isso tá explicado, por isso que vários times não aceitaram pegar a bucha do Zeca. Meu, porque e hoje, vamos falar a verdade, o único time, um dos únicos times que tem condição de ir lá e bancar o Scarpa e falar, meu, tá bom, tá essa novela, tá chato, essa multa, você quer o quê? Você quer o jogador? Tó, o Johan, e toma mais, vai, 5 milhões, Mota, top, Mota, peraí, a multa do Palmeiras, gente. A multa do Scarpa, se for realmente esses 11, 12 milhões, São Paulo pagou 10 milhões no Diego Souza, cara. Podia ter vindo bem. Podia. Não, mas é reais, mas, que eles estão pagando. Não, é euros. Do... Tá pagando 1 milhão. Não, não, pera. O Palmeiras parece que tá pagando. É euros. Eu não sei o que tá pagando. É 16 é milhões de euros. Parece que é luva. O do. Eu não sei o se do, é luva. Honestamente, do 16 milhões de euros. O que eu sei não. É 1,5 milhão. De o reais. Gasto, por não mês. Sei o que é. Ah, é um o gasto do Palmeiras com o Scarpa hoje é 1,5 milhão. Mas. Uma milha. Não me informou o que é. É 1,5 milhão de quê? De luva, contrato, é, multa, salário? É. Não sei. Eu duvido que ele ganhe 1,5 milhão. O staff, ganha 1,5 milhão. O então, staff do Scarpa tá fazendo o seguinte, ó. Me paga isso aqui, porque se a gente ganhar lá na frente, a gente vai ficar com o dinheiro da luva e o Palmeiras ficar bem, a gente ficar bem, tá tudo bem. Tá tudo certo. Sabe o que é, agora, se o, Fluminense ganhar... Eles vão ter que dar o grito. Tá numa draga tão desgraçada, velho. Porque você viu que o Diego Souza do São Paulo já entrou com uma ação lá, né? Ele quer uma grana lá, 710 mil, não é isso, mano? É dinheiro de pinga. 710 mil do Fluminense. Tem uma ação na justiça do tá Diego Souza, que joga no São Paulo, que foi uma. Que foi pro antes Sport. Disso, antes ele tava no Sport, foi emprestado pro Fluminense, né? É, tem uma briga boa aí de dinheiro. É São Paulo teve que depositar na justiça, ó, porque não sabe pra quem. Tá aqui, ó. Acabei de abrir aqui a informação. É, saldo de salário de 21 dias, 210.700, mais 13º salário proporcional, né? 3 de 12 avos, 75.250, aí você soma, né? Férias proporcionais também, 3 de 12 avos, 75.250, 1/3 das férias proporcionais, 25.083,33, fundo de garantia rescisório sobre o salário e o 13º proporcional, que dá 22.876, mais multa no artigo 477 do CLT, R$ 301 mil, mais multa do outro artigo 467, que ainda está a apurar, e os honorários de sucumbência, que vai arbitrar ainda, mas no momento 710 mil. Vai para mais de milha. Então assim, o Fluminense precisa de grana, né? Sim. E nada mais justo que agora tentar aí o negócio do Scarpa. Todos os lados. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Esse embrolho aí talvez demore um pouco mais. Eu não sei como é que funciona, porque justiça, né, mano? É difícil aqui, né? Sim, claro. Às vezes a coisa demora, às vezes não. Enfim. Isso pode ir longe. A gente tá falando do Fluminense. Agora, o que vai acontecer aqui, gente, é que liminar sobre liminar, né? Vocês lembram disso aí, né? Aí derruba liminar e ele joga um jogo. Na outra já não pode mais jogar. E aí fica assim. Falando sério agora, mesmo que o Fluminense tenha ficado e ficou devendo vários salários pro Scarpa, eu concordo que ele possa romper o vínculo e mudar de time, mas eu acho que o Fluminense tem que receber alguma coisa, cara. Porque ele, tudo bem, depende, tem que pagar, né? Tem que pagar o salário do Scarpa, é óbvio que ficou sem pagar e tal, isso tem que pagar. Mas o fato dele ter tido um contrato durante um tempo... Mas depende, você sabe que o contrato ele pode virar... Não, eu tô falando pela lei. Eu tô falando, então, a lei mas... eu entendo que pode ser então, que ele não receba nada. Mas eu a lei assim, diz que se você ficar sem pagar 3 meses de salário, você perde o contrato do jogador. Não, isso eu entendi. Então, então ninguém é obrigado a pagar nada. Não, eu tô falando que é obrigado. Você entendeu o que eu tô falando? Eu tô falando assim, conceitualmente, o correto seria o Fluminense ser ressarcido de alguma forma, nossa, porque... teria passado um jogador para outro time. Tá triste o Scarpa, Vieira, que ele acabou de postar uma foto? Ele acabou de postar a foto no Instagram dele, no vestiário do Palmeiras. Você acha que ele tá preocupado, não? Ele, se tem um cara que não tá preocupado, é o Scarpa. Lógico que não, entendeu? Bom, vamos lá colocar ouvinte também para participar, né? É verdade? Mas, ô, mano, antes disso tudo, eu tô com uma fome desgraçada, velho. Nossa Senhora. Opa, Domênico Gato, de McDonald's, se liga nessa dica, hein, Domênico? Vamos se lá. Liga nessa dica. Inclusive, eu sei que você é fã de Big Taste. Adoro. Se liga, hein? Se liga. Tá a fim de arrasar com a sua fome, já que você tá morrendo de fome, Domênico Gato? Então, você vai pirar com as novidades do McDonald's. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, 3 fatias de queijo e mental, tomate, alface e muito, muito molho teste. É muito giga, rapaziada. Você que agora tá saindo aí do teu trampo, você que tá agora na 23 de maio, na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, na Radial Leste, cara. Você que tá agora com aquele estômago... Malandro, o bagulho é o seguinte, passa no McDonald's e arrasa com a sua fome. Você quer uma outra baita dica? Então se liga. Tem o novo Big Taste Chicken Bacon também, que arrepia com filé de frango crisp crocante e 3 fatias de bacon. Você vai morder assim, ó, esse sanduíche, vai fazer assim, croc, Como que é? Caraca. Nossa. Não é um sapo não, velho. Não é um sapo não. Isso aí, sabe o que que é? É esse filé de frango crisp crocante, velho. E aquele bacon por cima, assim, combinando tudo, cara. Vai fazer esse barulho. Croc. De tão crocante que é, tá bom? Novo duplo Big Taste. E novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Esses, eu tenho certeza que vão arrasar com a sua fome, Domênico. Ó, mano, boa. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, senhores. Ah, faltou tanto. Cadê o McDonald's? Cadê o McDonald's? É legal essa musiquinha, né? Boa, show. É o seguinte, gente, olha, deixa eu dar um recado aí pra você que quer assistir o Estádio 97. Boa. Estamos ao vivo em algumas plataformas. Nossa. Aqui, olha, youtube.com/energia97, você acessa e vai assistir a gente. facebook.com/energia97fm também. E também no 97fm.com.br. Aliás, por lá você pode também, inclusive, mandar sua mensagem pro Chutebox pra nós. Você acessa 97fm.com.br, você já vai visualizar a figura lá do Estádio 97. Você visualizando a figura do Estádio 97, deixa eu ver qual que é a figura que tá aqui. É, olha lá. Tem uns caras jogando bola, tá? Aí tá lá, Estádio 97. Embaixo tá escrito um linkzinho ao vivo. Boa. Você clica nesse linkzinho ao vivo, vai abrir uma janelinha do seu lado esquerdo. Lá você tem lá, enviar uma mensagem lá pro locutor. Você envia a mensagem por lá. Ah, isso. Olha que moleza, hein? E ó, não é só você que tem computador, não. Se você tem o nosso aplicativo, aliás, se você não baixou, baixa o aplicativo da Energia 97. Com fundo branco. Por lá você vai conseguir mandar também. Você de repente tá no busão. Você, pô, mandar uma mensagem pros caras aqui. Vai lá, pá, no aplicativo. Pá. Tum, rapidinho, manda rapidinho. De bola. Chega pra gente aqui rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai ler algumas mensagens que estão chegando, tá bom? Mas antes da gente ir pra o momento sem parar, que eu vou começar com três ouvintes na sequência, quero dizer aos senhores que vem aí o resort do Estádio 97. Aí sim, Marcão. Esse é bom, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Boa. O resort, ele tem muitas novidades pra esse ano, hein? Desta sim, vez. Boa. Vai acontecer em um novo local, hein? Sim, vai ser no Vale Suíço Resort. Top. E vai ser do dia 18 até o dia 20 de maio, tá bom? Bom. O Vale Suíço Resort, olha, ele é muito bacana, ele é sensacional. Tem uma grande variedade de suítes, inclusive tem chalé com lareira, hein? Ah, legal pra caramba, viu? Show de bola. E além disso, o Vale Suíço tem sabe quantas piscinas? Quantos? 11 piscinas. Caraca, velho. Eu vou trupicar numa. Será que a gente vai dar pra... Das 11, RG, temos 3 piscinas que são climatizadas. Caramba. Lá tem um tobogã, é sério? Ah, tem um tobogã show de bola. Você vai no tobogã, Marcão? Ah, nós dá uma escorregada. Meu, sensacional. É que o chefe não pode ir. Né? Você sabe que uma vez que eu passei minhas férias lá, eu passei duas férias minhas lá, porque é tão bacana, rapaz. E esse tobogã, e minha filha adorava ir lá, rapaz. Putz, esse tobogã é descia lá do meio. É espetacular isso aqui, rapaz. E ó, não pensa que parou por aí não, hein? O que mais? Não parou, não. Tem, aquele, tem lá. Tem um lago. Mas o lago é maravilhoso. Tem pedalinhos lá. Demais, é sensacional. Uma vista maravilhosa. Tem spa também lá. Tem salão de jogos. Tem academia. Bom. Tem tirolesa. Quadra de tênis. Bom. Tudo que você procura num grande resort, agora com o resort do Estádio 97. Olha só. E agora vem o melhor. Quem for no resort do Estádio 97... vai ter gratuitamente, não vai pagar nada, das 10 da manhã até as 11 da noite. Okay. 10 da manhã até as 11 da noite, okay. Tá, vai ter o quê? Águas, sucos, cervejas nacionais, tá caipirinhas, caipiroscas. Nossa, é louco. Olha, mano, que animal, cara. Deus. Das 10 da manhã até as 11 da noite. Ah, velho. Então quem quiser trocar ideia com a RG e com a Ale Oliveira, aqui tem que chegar é pra dar uma deitada. É verdade. É pra dar uma deitada, velho. Não tem esquema, não. Bebê piscina, RG. Bebê piscina. Quem quiser pegar uma grana do RG depois das 11. E tem mais. Tem mais, meus amigos. Mais. Das 11 da manhã às 2 da tarde, que é aquela famosa depois do café da manhã, antes do almoço. Sabe aquele intervalinho? Tica-tica-tica ali. Geralmente dá uma fomezinha. Dá uma fome. Olha o tobogã. Você viu o tobogã? Esse o chefe pode ir. Esse o chefe pode. Ele não vai ficar preso. Ô, Domênico. Vai parecer um polvo. Uma ideia legal pra fazer esse tobogã é colocar o Mota de pé ali no final e a gente descer de carrinho pra derrubar o Mota. Caramba, hein? Eu gosto. Eu vou encaixado. Eu vou encaixado atrás de você. Que isso? Que isso? Olha lá o que tem. E olha, quero dizer pra vocês mais uma coisa bacana. Que lindo, hein, velho? Das 11 da manhã, que acaba o café, né? A hora que acaba o café da manhã. Começa. E aí até um pouquinho antes do almoço. Muita gente às vezes pode almoçar até um pouquinho antes, mas geralmente você almoça quando você toma o café um pouco mais tarde. Sim. Das 11 às 2 da tarde, RG, serão servidos. Ah, não. petiscos na piscina. Você tá lá na piscina, chega um petisquinho pra você. Petiscos. E é tudo incluído no seu pacote. Não, sim. Petiscos. Exatamente como o brunch, não é verdade? Brunch. O brunch. Tem também o chá da tarde. É, o brunch. E também o chá da noite. Ah, é, Mota, você que vai tomar só com aquela fita isolante, Motinho. Eu vou de vai malandro. Aí você vai malandro, aí você pede, vê uma porção de fritas. Aí, eu vou buscar. Ah, velho. Uma porção de provolone. Olha, é sensacional. Na piscina. Quero dizer pra vocês que o resort do Estádio 97 2018 veio para arrebentar com tudo e com as atrações que você gosta, que vai ter lá o torneio de futebol de campo, né? Os jogos de cassino da cassineira, vai ter o bingo do Estádio 97, vai ter o salão com estações de videogame lá pra você jogar futebol de botão. Essa estação aí tem dono, né, Marcos? E essa estação, mas essa estação, vou dizer uma coisa, o Mano é o Pelé do videogame. Ah, é? Eu não vi, o Mano e o Marcão são os caras que mais jogam esse troço que eu já vi na minha vida. O Marcão não tem o polegar, como é que joga? O Mano tá passando vergonha no programa dele de segunda-feira. Você não tá vendo televisão, não, né? Tá passando vergonha, mano. Imagina, filho, eu tô dando uma colher de chá pros marrecos. Ali vocês têm que analisar que é um programa de televisão e ele tem que dar, ele tem que fazer esse charme. Vocês não entendem da coisa. O Mano é humano. No resort eu passo o trator geral. O Mano com o Marcão. O Mano e o Marcão, essa família, é a família que é como se fosse o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu gostaria de ver o Marcão jogando beach vôlei. É isso. Ai, olha, você falou bem. Com essa agilidade aí, ó. Teremos torneio de beach vôlei pras meninas também, viu? Aí sim. Também clínica de futevôlei. Adoro. Com o professor da Replay Sports para homens, mulheres. Além do jogo, vai ter... Bom, tá dizendo aqui na ficha, eu preciso ler o que tá aqui. Vai ter um jogo exibição com a Leo Oliveira. Vocês acham que joga? Não. Exibição. De como exibição. Não jogar. Domenica, uma exibição de como não jogar. Calma. E... É pra gente rir. Vai ser stand-up. É o Ale, e uma celebridade que eu não posso falar. Mas é show de bola, hein? Então faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. Tem um pessoal lá que vai atender você nesse momento, é só ligar. 28964665. 28964665. 28964665. Liga! Boa. Tá esperando o quê? Liga! 28964665. Você pode também, inclusive, mandar um WhatsApp para Lotus Travel. WhatsApp. Você vai ligar no 963297659. Boa! Ó, 963297659. Aprende aí, tá, mano. Você pode parcelar em. Você viu só, Maria? Parcele em 6 vezes no cartão. Olha, crianças até 12 anos num apartamento com 2 adultos não vai pagar nada. Não. Olha que legal. Até 12 anos, você tem filhos aí, até 12 anos, não paga nada, cara. Olha que legal. Apoio de Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em www.futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando futebol, senhores. Boa, Domênico. Boa, Dodô. Vamos lá, mais ligações. Agora vamos para o momento sem parar, não é verdade, senhores? Momento sem parar, você sabe, né? Como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, sem parar. Sua vida no seu tempo. Toca, Manco! A Manco! O chefe Benedetti não vai pro céu nunca mais depois disso. Nem pro inferno. Quem fala? Nem o diabo. Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Daniel do quê? Daniel Marcilli. Marcilli? Marcilli. Isso mesmo. Só isso? Só isso. Só isso aí. Quantos anos, Daniel? Curto, né? Tenho 35. RG 3.5 hoje. Depende, viu? Depende ou não depende? Depende do tipo de espuma. Okay. Como assim espuma? Como assim, Angie? Que aí, dependendo do tipo, você deixa o sofá mais Marcelo, entendeu? Ah! Hoje é só 10. Bota! Hoje mudou, Mota. O time, a duplinha mudou hoje. A casa virou. É que nem o BBB, a casa virou. Sai a lei, Nanico, entra RG e Domênico. Mas é honesto. Aí, vira aí, o Luco. Vai, trouxão. Toma um cartão amarelo. Meu gauchinho, velho. Virou a casa, velho. Aí, Mota, pão com mortadela. Toma um cartão amarelo. Tô do seu lado, trouxão. O Marcão tá falando. O juiz é frouxo. Olha lá o Marcão chamando de pau mandado. O juiz não tá achando cartão, velho. Chupa, Domênico. Chamou de pau mandado, Domênico. Não tem mundial mesmo, Ô, Marcílio. Tem gol aí, hein? Tem gol? Como assim tem gol? Ô, Marcílio. Não, falei, o bicho pegou. Ah! Hoje é um juiz, eu vou dizer pra vocês. É, o cara é bom, o cara é honesto. É o Castrilli. É o Castrilli. O cara é honesto. Uma arbitragem honesta, sensacional. Eu nunca vi igual. É o Castrilli Rezende de Freitas. Equilibrado. Eu, Oliveira. Castrilli Rezende de Oliveira. Eu, Oliveira. Esse nome perto de mim. Bom. Mora onde? Mora onde, é isso? Eu moro em Guarulhos. Guarulhos. Com sucesso. Guarulhos. Trabalha com o quê? Eu trabalho com tecnologia, desenvolvo aplicativo. É ti. Ah, imagina, tecnologia é caça-níquel. Não, mano. Isso. Maquininha. O cara trabalha com tecnologia. Fala só real, passa, o maluco ficou na encolha aí, mano. Ele só passa pra arrecadar. No ar. É maquininha. O cara passa pra recado. Cara, que ele faz o mecanismo lá, velho. Você não pegou a ideia no ar? Ele falou, trabalha com tecnologia, rindo, velho. Ai, ai. Olha lá, ele rindo, mano. Olha, trabalho na rede ponto certo, faz tecnologia pro metrô. Ah, aí, ponto certo. Putz, dá sempre problema. Fica com os cartões, só na programação, véio, da maquininha, né, mano? É. Daqui umas 3 horas, esse libera. Esse cara preocupa, viu? Garoto de programa. Marcão, achou outro, né, Marcão? É o Zé Ramalho pra ele aí. É. Garoto de aluguel. É, concorrente do Marcão. Ô, Daniel. É bem mais bonito. E o time? Não, Coringão, né? Coringão! O mano já sabia! É nós, mano. Então é caça-níquel mesmo. É tudo nosso. O que importa é ser feliz, mano. Ô, irmão, shake. Eu tô vivendo um déjà vu, mano. Shake. Um time acertadinho, igual 2012. Um time de caixa. Menos, né? Acha? Véio? Menos, né? Acertadinho, mas o. Ô, mano, Daniel, ontem na partida contra o Deportivo Lara, cara, o Coringão ele tava meio que com o freio de mão puxado no primeiro tempo, tava, você não achou, não? Tava, né, mano? Tava difícil aquele jogo. E o Sheik, né? Não, cara, em 2012, por mais que o time tivesse um futebol pragmático e coisa do tipo também, tocava muita bola, mas era um toque consciente. Você via a qualidade naquele time do Corinthians. Você tinha Alex, você tinha. É, o Sheik jogando bola pra cacete, o Jorge Henrique, você tinha Danilo, você tinha Paulinho, porra, era outra pegada. Hoje em dia não é que não tenha qualidade, mas o Corinthians hoje é um time muito mais vulnerável do que era em 2012. Você pega lá, por exemplo, não tem um camisa 9, apesar de 2012 também nós termos jogado boa parte do ano sem um centroavante, que depois aí acabou chegando o Guerreiro acabou fazendo gol do Mundial e tudo mais. Mas durante boa parte, inclusive na Libertadores América, o Corinthians ele jogou sem centroavante. Mas, ora, esse centroavante era o Danilo, ora, esse centroavante era o Alex, ora, esse centroavante era o Sheik. Então, o Corinthians ele tinha aquela referência na frente. Quando tocava uma bola mais esticada, rifava uma bola para dentro da área, você tinha aquele jogador que pudesse fazer o cabeceio, como era o caso aí do Danilo, como era o caso do Alex, enfim. Hoje, cara, o Corinthians ele joga aquela linha que são jogadores mais baixos. Você pega ali o Jadson, não é um 9. Você pega lá o Sheik, não é esse camisa 9. Você pega lá o Rodriguinho, não é esse camisa 9. O Romero, o Cleison também não são. Tá repetindo então, a cara, fórmula, não, mano? Não dá, cara. Não, Motinha, o esquema que o Corinthians jogou em 2012 era diferente desse que tá usando hoje. Eu acho que falta um pouco mais de intensidade também pros jogadores, cara. Por mais que tenha vencido, eu não tô querendo cornetar, não, porque eu acho que na Libertadores é isso aí, irmão. É, 1-0 é goleada. Mas é a forma como jogou. Quando pega um time tranquilidade, mais fraco, né, tem que mano? Moer, velho. É. Tem que moer o adversário. O que mais correu ontem foi o Sheik, com 40 anos. Mano, ó, o Sheik foi bem ontem. Eu tava vendo, fiquei impressionado, velho. Tá jogando muito. Fiquei impressionado. Então, cara, parece que nem acho que o Sheik jogou muito, cara. Parece que só joga quando é clássico. E você fala, pô, jogou. É o cara que decide, né? Bem. Jogo difícil, por o cara tá joga sempre assim. Essa é a diferença, porque, por exemplo, o Sheik ontem, cara, a gente nem pode exigir do Sheik que ele faça o que ele fez em 2012. É, o Sheik é um jogador que ele se entrega muito dentro de campo e a identificação que o Sheik tem com a camisa do Corinthians é enorme. Então é um maluco que ele não se precisar meter a cabeça na trave, ele vai bater. Se precisar dar um carrinho ali, que ele saia do campo pra dar esse carrinho, ele vai dar. O Sheik é um cara aí que, cara, é muito identificado com o Corinthians. E eu acho que os dois jogadores conta, cariocas, né, aí que mais se identificaram com o Corinthians foram o Marcelinho Carioca e o próprio Sheik. Os caras são monstros demais. E a experiência conta nessa hora, né, mano? Numa claro Libertadores. Claro que conta. Não dá pra exigir do Sheik hoje que ele faça o que ele fez em 2012. O preparo físico hoje do Sheik já não é mais o mesmo. Tanto é que depois que ele fez o gol, ele falou, achei que eu fosse quase morrer. Morreu lá, achei que ele era cansado que ele tava. É verdade. É verdade, aí o cara tava... Mas é complicado, porque o Sheik, cara, ele correu muito, ele se dedicou. Mas até dentro do que ele tava buscando na partida, e por estar deslocado numa posição que ele não tá acostumado a jogar, ele correu muito mais, porque o cara acaba correndo errado. Ele não tá fazendo a função que ele sempre fez. Então ele acaba correndo muitas vezes aí errado. O time também aí, com a ausência do centroavante, por mais que ele esteja próximo dos jogadores aí, no caso do Rodriguinho, do Romero, ou até o próprio Gleison aí pra fazer uma tabela, o maluco se desgasta muito mais. É, o time do Corinthians, ele precisa aí realmente correr atrás de um reforço aí pra essa camisa 9. Eu não sei o que o Daniel pensa a respeito dessa situação do Zeca, se ele acha que o Corinthians deve continuar insistindo na contratação do jogador ou deve abortar de vez essa ideia, mas continuo falando aqui. O Corinthians, ele pode aproveitar oportunidades de mercado aí com jogadores de qualidade, como foi o caso aí do Ralf, como pode ser o caso do Zeca, mas o principal reforço que o Corinthians ainda precisa... A prioridade é a camisa 9. E a camisa 9, por mais que ele tenha tentado o Alex Teixeira, continua a vaga. Fala, Daniel. Não tem opção também, né, cara? Tinha o Dourado lá, foi pro Flamengo, e as opções do mercado ou são muito caras, ou não tem quem a gente... Eu quase me candidatei, porque eu jogo de 9 lá no time na Forense, e jogo muito. Acho que eu fui lá, porra. Joga amor, tá aqui, perna. Menos, hein, perna. Mas, ô Daniel, na boa, cara, eu até tava falando no dia que o Dan Stuba participou conosco aqui no programa, a gente teve essa conversa também, eu citei dois nomes pra ele aí que hoje jogariam com o pé nas costas aí com a camisa do Corinthians. O Barrios, que passou pelo Grêmio aí recentemente, jogou no Palmeiras, ele acabou acertando com o Argentino Júnior. Se o Argentino Júnior tem a condição de contratar o Barrios, você acha que o Corinthians não tem? O Barrios é um jogador que hoje ele é melhor do que o Casim, ele é melhor do que o Júnior Dutra. O próprio Ábila, que passou pelo Cruzeiro, aí você vai falar, mas ele tá no banco do Boca e quando joga, não joga bem. Mas pelo futebol que ele mostrou no Cruzeiro, não dá pra falar que o Ábila é um jogador cabeçudo. O Ábila hoje é melhor do que qualquer centroavante que a gente tem no elenco, cara. Eu acho que são jogadores que... Que é difícil você trazer um cara que chega com moral... E não seja caro, né? Porque para não afetar também nossa folha, e é complicado. Mas eu concordo que tem que ter uma referência ali, porque tá embaçado. Então, cara, porque o Corinthians, quando trouxe o Jô, o Corinthians ele não gastou nada para contratar o jogador, a não ser aí o salário e as luvas que o Corinthians combinou com ele. Mas é um jogador que ele saiu do futebol chinês desacreditado e o Corinthians recuperou. É igual o carro de enchente, que você vai lá no leilão, compra, você dá uma lavada, tira o mato de dentro do porta-luva e começa a usar. Pode dar certo e pode não dar. Deu certo com o jogo. E o Tardelli, não tem condições? Então, mano, agora não, porque o Tardelli é um cara muito caro. O Tardelli recentemente, ele tava mal na China, passou a jogar bem, foi artilheiro do time e possivelmente agora ele não retorna. Inclusive ele declarou em redes sociais, quando ventilaram o nome dele no começo do ano no Flamengo, o Tardelli disse que não passavam de especulações, que ele estava muito feliz e adaptado na China e que ele não gostaria de retornar para o futebol brasileiro agora. E os chineses não estão liberando fácil, né, mano? Antigamente os chineses liberavam mais, né? E outra, Mota, não tem como hoje competir com o futebol chinês, cara. Se o futebol chinês disser, eu não quero que você saia, não tem como brigar. O cara ganha um container de dinheiro por mês, cara. E o salário é muito alto. Nossa, você não vê o Hernandes? O Hernandes teve que voltar. Mesmo que o São Paulo quisesse comprar, ele ia ter que pagar o salário do cara. Não dá, sem chance. Quase 2 milhões, velho. Não dá. Hoje nenhum time no Brasil tem condições disso. Eu acho que o Corinthians precisa meio que tentar garimpar os jogadores aí. Ô, mano, você acha que nesse... O Ábila seria um jogador aí que antes de começar a Libertadores, que agora foi inscrito pelo Boca, já era, game over. Uhum. Mas o Ábila seria um jogador aí que poderia vestir a camisa do Corinthians, seria um baita reforço. O Barrios seria um baita reforço. Aquele, o Pirata lá. Ele foi pro... Era bom esse aí, hein? O Pirata ele tá jogando na LDU, mano. Tá jogando na LDU. Bom jogador. Ô, mano, no Paulista vocês não veem ninguém, mano? É difícil, né, Motinha? Porque Paulista, sempre aparece, cara, né, no Paulista, um ou outro. Então, cara, mas é difícil. Uma coisa é você contratar um jogador no Campeonato Paulista que você diga, vai, tá voando, vou colocar dentro do meu time para que ele possa crescer com o passar do tempo. Outra coisa é você contratar um cara que tá jogando no interior de São Paulo para falar, vou colocar você para ser meu camisa 9 e ser o substituto do Jô. É difícil, cara. O Corinthians, quando trouxe jogadores aí como Felipe, como Paulinho, como Ralf, como Elias, foram jogadores que eles ganharam a sua oportunidade no time de cima com o passar do tempo. Eles não vieram com a responsabilidade, né, de já substituir um cara que estava voando ali no meio campo, no ataque ou na defesa. Então, são situações, Mota, que você vai costurar com o passar do tempo. E eu acho que quanto menos pressão você puser num cara desse, é melhor. Que nem esse Matheus Matias aí, a torcida do Corinthians. Pô, agora foi inscrito no Paulista, tem que começar a usar o cara. Esse cara chegou num estágio. Quase fala desse cara, parece que é o Cristiano Ronaldo. Calma, então, cara, mas isso chama-se expectativa, porque quando você contrata um jogador, olha, ele vem pra jogar na função do Jô. O torcedor, ele já cria a expectativa de que ele vai ser o substituto. Ele até pode ser, mas com o passar do tempo. O Corinthians tá fazendo um trabalho com esse moleque aí pra ele ganhar massa muscular. Não tem corpo pra jogar liberta, né? Mas coitado, o menino tá com uma carcaça, né, aí que parecia que veio da Etiópia. Nossa! É verdade. Ele ganhou já 3 quilos aí de massa magra aí, e ele tá numa situação aí que ele precisa, antes de mais nada, começar a ter uma estrutura pra ser um jogador de futebol. Deixa ele com o teu irmão, mano. Não é só a técnica, mano. O futebol hoje é força física também. Deixa ele com o teu irmão, que ele vai ficar com massa rapidinho. Mas enfim, aí vai cair no doping. Não é uma boa, não. Mas, ô Daniel, e com relação agora ao Campeonato Paulista, cara? O Bragantino fez aí uma inversão de mando praticamente, ele vai mandar o jogo dele no Pacaembu. Com 85% de torcedores corintianos aí. O Corinthians praticamente joga duas em casa agora. É caro o ingresso, mano? Olha, Motinha, eles vão manter os mesmos preços aí. Não vão fazer isso não, porque senão eles quebram a cara também. Teve um aniversário do Corinthians no Campeonato Paulista aí, foi o São Caetano, se eu não me engano, e colocou o jogo no Pacaembu também, achando que ia lotar de torcedor do Corinthians aí com o preço lá em cima, quebrou a cara. Então eles não vão fazer isso não. Então, Daniel, diga aí, sua expectativa pra esse jogo aí, Corinthians e Bragantino no domingo, cara, 4 da tarde. O Bragantino, acho que a gente vai ganhar de pouco, né? Que os caras estão tranquilos e tal. O que eu quero mesmo é passar o carro nesses trouxas aí que a gente já bateu nesse ano aí. Que isso? Quem que você tá falando? Quem? Ah, batendo todo mundo, né? No Porco ou no São Paulo? No Porco ou no São Paulo? Não vai ter sorte sempre não, hein, ô Tontão? Não, que sorte, Maurício. Que isso, cara. A gente... Fala, Marcos. Vocês veem o Coringão, já começa... O Dodô, coitado, fica tremendo todo quando vê o Coringão. O Dodô fica tremendo, imagina. Né? Para de falar besteira, calma. Para de falar mata-mata, trouxa. Ô, não, trouxa não, Domingo. Mata-mata. Tchau, trouxa. Mata é outra coisa. Valeu, não, tem um momento de parar. Eu tô na mesa. Ele deu um azar. Mas deixa azar. Ele tchau, Daniel. Tchau, Domingo. Que dá tchau, que já foi. Tchau. Deixa ele fazer. Não, não vai falar nada. Vai falar porra nenhuma. Boa, Domingo. Eu estou na mesa e eu desligo na cara do trouxa. Caralho, você trouxa. Falou bobagem, desliguei. Manezão. Trouxa. Não tem argumento, perde a linha. Trouxa. Tchau, tchau. Tudo bom. Valeu, valeu, ó, tô tratando bem. Valeu, um abraço, amigo, tudo de bom, valeu. Momento sem parar, senhores. Tira o hino, já foi, acabou. Vamos lá, agora segue o jogo, vamos lá. Segundo ouvinte no momento sem parar. Você xingado em 3, 2, 1. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Então, viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar a sua vida no seu tempo. Vai, Amanco, toca! Amanco, Amanco! Alô? Já foi o ouvinte? Alô? Já. Alô? Tamo no outro também. Alô? Alô? Quem fala? Felipe. Ô, Felipe. Felipe do quê? Felipe Scarabello. Scarabello. Só isso? Felipe Fornazeiro Scarabello. Ah, vem 3 vezes sem juros. E quantos anos você tem? 31. 3.1, RG. Como é que fica hoje? Eu vou mudar da minha vida. É melhor mudar. Me lembra... Antigamente. O que você lembra? Eu cheguei a voar. Sabe aquele avião lá? Qual? Aquela vela lá que tinha. Trocadilho! Bota! Tinha lá no... Tinha também o escaravelo vermelho, não tinha? Tinha. Tinha o escaravelo vermelho. Não, e os portugueses que vieram pra cá com os caravelos também. Aí foi 10, hein? Aí é 10. Trocadilho! Nota 9.9. Ah, não, 10 só RG. Boa, R. Agora você trabalha. Mas não foi o R, o seu trouxa. Não sabe nem quem tá falando o trocadilho, o besta. Santa Maria, Pinta e Nina. Aí, ó, boa, RG. Adoro, eu vim na pinta. Ô, Felipe. Ô, Dodô. Qual que é o bairro que você mora, cara? Eu moro em Jundiaí. Jundiaí? Jundiaí. Jundiaí. Mas você faz o quê? Você trabalha aí? Não, eu trabalho em São Paulo. Aí você vem todo dia pra cá. Aí pra voltar, vai escutando a gente. É igual a Rô. Exatamente. A Rô também. A Rô mora em Jundiaí, vem pra cá. Você vai de carro ou de fretado, velho? Carro. Carro? Todo dia. Pô, tá bem, hein? Gasolina no preço que tá, hein, velho? Onde foi parar o time do Paulista de Jundiaí? Paulista. É, Paulista. Série A2, tá? Foi campeão da Copa Jundiaí. Foi campeão da Copa do Brasil, hein? É verdade. Não foi, ó, Marcão? Foi. Campeão da Copa do Brasil em cima de quem? Do Flamengo? Fluminense do Abel Braga, hein? Foi, mano, do Abel Braga? Foi. O Santo André ganhou do Flamengo. É. Ah, boa. Então, qual que é o time, irmão? Levanta o hino aí, mano. Qual hino? Que hino? Todo Poderoso. Todo Poderoso, pô. Todo Poderoso é o Cássio. Aqui é verdão, pô. Tomei, 40 anos de rádio, ele caiu. Trouxa. Quase que o mano caiu agora, hein? Aonde? Esse pagalante daqui a pouco aí capota o carro aí. Você acha que vai enganar quem? Ô, que é isso, mano? Para de gorar o cara, velho. É, ele que vai pro inferno, vai, eu prego. Quer me enganar, maluco? Prego. Prego. Tá achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou Fluminense, que vocês assinaram com o jogador, agora vão ter que devolver? Ou, ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, mãe. Mas devolver que vai devolver, tá, mano. Paga, você tá de brincadeira. Não, falando nisso, ô, mano, falando nisso, o Sombra tem informações aí quentes a respeito aí desse assunto de Gustavo Scarpa. Ele tá se colocando na mesa aí, daqui a pouco ele vai mandar, hein? Se colocando na mesa. Ô, velhinho. Fala, Dodô. Surgiu esse novo assunto do Scarpa. Eu estou até, inclusive, esperando a informação certa. Oficial. É, oficial. Não, porque tem a informação que pode chegar a qualquer momento. Leiloca. Não, tem que leiloca. Leiloca não sabe de nada disso. É o Zé Porquinho Fontinha. Não. Tem uma outra informação aqui. Mas a informação, por enquanto, que eu tenho é que o Palmeiras vem pagando pro empresário, né? E tá em contrato isso aí. 1,5 milhão, né, de reais, que é o custo dele por mês. Durante os 12 primeiros meses vai ser esse valor de 1,5 milhão. Só não consegui a informação do que é esse 1,5 milhão. Diferente entre salários luvas, e mais o quê, né? Luvas, o que é. E aí falta só saber isso daí. Mas a gente, daqui a pouco eu vou descobrir e já vou divulgar pra vocês aí. Você acha que o Palmeiras hoje precisa do Scarpa? Dodô, eu acho que precisa, viu? A gente tem um banco de reserva bem recheado, mas, por exemplo, o Keno, que é um cara que normalmente entra, né, no segundo tempo e vai bem. Só que é um cara que não consegue iniciar como titular, né? Certo. Então é complicado. É jogador de segundo então, tempo. Então eu acho que em curto, médio prazo, o Scarpa venha a ser titular. Ele já no último jogo provou pra isso, né? Já vem provando que pode jogar nesse time titular, né? Eu acho que o ataque ideal seria aí o Dudu, Borja e ele, né? Sai o William, na minha opinião, né? Bigode sai? Ah, não dá, né? Aí com o Scarpa não dá, mas né? E o Bigode não vem tão mal. Não, mas né, você tem qualidade bola, de banco, né? Também, né, Motinha? Fica com a qualidade para substituir. São várias competições também, né, Domingos? Aí você tem jogador pra jogar. Se o William jogar nota 8 e o Scarpa jogar nota 7, é o Scarpa que joga. Ah, mas não é essa a diferença, Sombra. Não é essa a diferença de nota. Eu tô dizendo assim. Porque ele fala que ele é mais dizendo, útil. Não, mas o nome, você fala? Peraí, eu não tô dizendo que o futebol deles atual é isso. Tô dizendo que às vezes o jogador ele é muito bom, mas o futebol cai. E às vezes tá jogando nota 7. Se o Scarpa estiver jogando nota 7, o William estiver jogando nota 8. Joga o Scarpa. Vai jogar o Scarpa. É claro. Porque o Scarpa é o mais útil, né? É o jogador. Eu não vou dizer pra. O mais útil é aquele que joga bem. Não, mas por exemplo, que serve pro gol. É que esse um aí é o nome. Só que você veja bem, foi um objeto de briga, de conquista, que outros queriam. Quase igual o Dudu, né? Naquela época lá, então, né? Ah, mas eu acho que o Scarpa é mais útil, entendeu? No sentido de dar mais assistência pro gol. E aí tem mais grife. Diferente. Né? Aí chega com mais peso, é mais grife, mais marca. No começo agora, não pegou a titularidade. Mesmo porque eu tava vendo aí que ele chegou lá e o departamento fisiológico do Palmeiras analisou e disse, é muito magrinho, filho, você tem que engordar. Né? É. No Rio de Janeiro não te alimentaram, não, né? E que ele engordou uns 4 quilos até aí. Até ligaram, né, pro Marcão, né, Marcão? Você indicou o quê, Marcão? Você quer emagrecer, tem que ir pro Rio de Janeiro. Você vê o mano, dá uma olhada. Aí foi com engordar, 92 né? quilos, ele tá com 64. Aí você quer pegar massa, não, vai com 84. Quem? Aí vai com quem vai pegar massa? Marcão, com o Marcão. Marcão, você indica o quê pra ele? Ah, tem um suplementinho aí que de repente podia acusar um doping aí, ficar 6 meses parado. Não, pra criar massa, não é pra criar água. Não, que água? O esteroide ajuda a desenvolver a musculatura. Teu irmão disse que você é pura água. Não, não, senhor. Isso aí é coisa do antes. Teu irmão falou que você é boia. Parece um cacto. Vou trazer minha bioimpedância aí pra vocês exporem aí, não. Ele falou que você é um baiacu. É um dromedário. Fica acumulando água aí, ó. Imagina. Pegar um alfinete perto e esvazia, mano. Cê é louco. É tudo podre, por dentro é tudo podre. Aonde? É isso. Ainda eu quero não aguentou um braço de ferro esse trouxa aí. Ainda eu quero ver o dia que você se esparafuso. Você aperta o braço do Marcão, ó. Agora, o Domênico. Pois não. Domênico e podre. Felipe, né? O Marcão é aerado, né? Que nem aquele chocolate. É aerado. É verdade. É o Mano Soufflé, né? Vai quanto? 3, 2, 5? Você é muito antes também, viu, Felipão? Ô, Felipe, Felipe Domênico. É, ontem eu tava conversando com um amigão nosso que conhece bastante aí desses... Que é empresário de jogadores. Os meandros. Conhece bastante os meandros, né? Ele tinha me dito uma coisa e hoje eu também, através de outras matérias, eu tava vendo agora. E é verdade, né? É, por exemplo, o Palmeiras alega que ele tem um documento, né? Que responsabiliza o jogador em caso de problemas na justiça. Ok, o Palmeiras entendeu que poderia se precaver dessa maneira, tá? Ok. Só que há um entendimento jurídico de muita gente do meio do direito esportivo. Até um ouvinte, eu esqueci agora, até um ouvinte nosso que é advogado de direito esportivo mandou, putz, desse eu até puxava lá o e-mail dele, esqueci o nome dele. E também a matéria que eu leio agora, do UOL, dizendo, o que acontece é que essa cláusula pode haver um entendimento de que ela fere a Lei Pelé. Fere a Lei Pelé. Que a Lei Pelé, ela prevê que o clube que contratar um jogador é devedor solidário a ele. Você fala, mas eu tenho uma cláusula. Pode chegar lá o juiz e falar assim, desculpa, anula essa cláusula. Como o Palmeiras entraria como essa cláusula devedor... não tem validade porque ela fere a Lei Pelé. É. Mas foi o que eu falei ontem, Sombra, a respeito dessa situação. Eu falei, não adianta você colocar em contrato, porque o papel aceita tudo. É. Você fala, tá combinado dessa forma? Tá combinado dessa forma. Existe uma audiência, precisa ver qual que é a interpretação do juiz com relação à lei. Se a lei não reconhece aquela cláusula que você estipulou em contrato, não tem legalidade, não tem valor. Então, o mesmo caso do Corinthians. Ah, o Corinthians fez um negócio com o jogador que assume, o empresário que assume, em relação ao Zeca. Não, pode ser um baita furo isso aí. Pode ser um baita furo. E amanhã, na justiça, o juiz entender, não, o clube é solidário, pode arcar com as dá consequências. Medo. Falando em lei, ou Sombra? Sombra, eu honestamente, eu não tenho acesso a contrato e também a gente tá falando tudo sobre suposições, né? Mesmo porque a gente não conhece do que tá lá no contrato, do que a lei prevê de fato. Não, mas no caso do América, é uma rescisão que tinha uma liminar. Sim, rescisão. É, porque um clube não pagava o outro. O que eu tô achando, Sombra, é muito estranho o fato do jogador ter postado uma foto muito tranquilo, tá tudo muito tranquilo, sabe, assim, eu desconfio de tudo. Bom, jogador eu prefiro esperar pra ver. O jogador fica ali. Vou te falar então aqui, eu duvido que o Palmeiras saia mal nessa. Não, mas isso aí... Duvido! Que, isso aí mas falando... Duvido! Sabe por que eu duvido? Ah. Porque os caras lá, tem uns caras lá que estão lá que são bons nesse negócio aí, velho, de lei, de tudo aí. Uns caras que chegaram novos aí, o pessoal conhece do traçado. Então, assim, duvido que aconteça alguma coisa errada. Falando em agora, lei... por mais que se aconteça algo errado, o Palmeiras também tem dinheiro pra poder pagar. E o Palmeiras tem a grana. Aí não é mais também problema. Agora, a questão é, onde que pode ser diferente o caso Scarpa do caso Zeca? Onde que pode ser diferente? A diferença é que já foi falado por aqui e eu vou repetir. O caso do Scarpa, o Scarpa não recebeu durante 3 meses. Um é salário. Não recebeu 3 meses e pediu pra cair fora, então, porque isso na lei Pelé prevê. Então, Palmeiras... E o outro, o Zeca, só pra concluir a diferença. Era fundo de garantia que ele alegava que não tinha sido pago e o Santos provou aí, né, que tinha não, o Santos diz, não deixou o Santos atrasar os 3 meses. Diz que não atrasou 3, não. Aí essa é a diferença. O que me estranha, RG, é que o Palmeiras foi atrás do Zeca, o São Paulo foi atrás do Zeca, o Corinthians foi atrás do Zeca, e ontem mesmo o Corinthians divulgou que tava, mas não tava. Se esses grandes clubes foram e não deu, é porque ali tem alguma coisa estranha. Linha. Ah, tem. Olha, tem. Então... Existe uma diferença. O que existe de igual aí nos dois casos, que o empresário é o mesmo, né? O empresário do Zeca e do verdade, Scarpa? É a OTB. São os mesmos empresários. O que existe de igual aí é que são os mesmos empresários. E, por exemplo, em relação ao Santos, que como você já disse bem aí, o Santos diz que pagou direitinho fundo de garantia. Ontem um amigo nosso, que é santista, inclusive, seguinte, olha, o Santos não tem como deixar de depositar o fundo de garantia, porque mensalmente ele tem que apresentar uma certidão negativa para a Caixa senão ele perde o patrocínio. Se você chegar num prazo que você perde, se você deixa de pagar o fundo de garantia, você perde a certidão negativa de débito. Aí você perde o patrocínio da Caixa. Chegou a informação. Então foi por isso que o Curica perdeu o patrocínio da Caixa. Então, é lógico. Agora, o Fluminense, ele pode ter derrubado a liminar. Derrubar a liminar não significa que o mérito já foi julgado. Eu acho que, por exemplo, o Scarpa deve ter razão. O Scarpa deve ter salário atrasado do Fluminense. Com a informação de Domênico Gato. Sim, informação e quente. Não é fraca, não, aqui que chegou. Tá? Ó, leiloca aí. Não, não tenho vontade dela. E outra coisa. É uma morena que tá na fotinha. Não tem morena nenhuma. Não adianta se inscrever. Falar que vocês não vão saber quem é. É o seguinte. Então, vamos lá. Primeiro, Palmeiras não perdeu na justiça, e sim o Scarpa perdeu temporariamente. Mas isso tu não sabe. Calma. Vamos ler aqui e depois vocês falam. Dois, o Scarpa não vai voltar para o Fluminense. Vai aguardar a justiça resolver. Três, Palmeiras não vai pagar nada, pois o Scarpa estava livre. Quatro, Palmeiras vai auxiliar Scarpa com advogados. Cinco, Fluminense deve 4 meses de direitos de imagem e 3 meses de salário. Portanto, é causa ganha do Scarpa. 4. Fiquem tranquilos, palmeirenses, é questão de tempo para se resolver. Pronto, acabou. Essas informações que eu tenho. 80% que a gente já tinha falado, né? Mas só confirmando... Eu falei para você que dificilmente o Palmeiras perdia, né? O Scarpa... Não, mas isso é óbvio. Essa questão é óbvia, porque o Scarpa é questão totalmente diferente do Zeca. A questão é que, enquanto não tiver, então, um julgamento final lá, do mérito, você entendeu? O jogador vai ficar nesse embrólio sem poder jogar. Verdade. Liminar daqui, liminar de lá. Então o jogador... Uma semana joga, uma semana não. Exato. Então, de repente, pro jogador, pro Fluminense e pro Palmeiras, se os três se reunirem, e chegarem no consenso. O Palmeiras até hoje, Sombra, parece que tem uma informação de uma outra pessoa que me passou, que o Palmeiras estava até... caminho. Para poder, acabar logo a confusão e jogar o Johan pro Fluminense. Isso seria um bom jogador, novo, é um jogador que o Palmeiras quase nem testou ele no time do titular. É bom, mas vocês não quiseram pôr pra jogar. Não, Palmeiras, mas é que tem outros, né, Sombra? Não tem como. O Palmeiras até pôs ele pra jogar um jogo e ele foi bem. Coitado, viu? O cara tá parado na carreira faz mais de um ano, né? E aí o Palmeiras poderia emprestar. Eu joguei tanta bola com o Tiago, né? Eu não tenho informação se é empréstimo, se o Palmeiras cederia os direitos do jogador. Mas inteligente é isso. Senta e acerta, pô. E acaba com o negócio logo. O que diz a lei, o Domênico? Não sei. Não, a lei loca, eu tô dizendo. Ah, sei lá. Ô, Felipe! Eu não tenho contato. O bilisco dela. Eu não tenho contato. Ao contrário, as pessoas ficam denegrindo a minha imagem aqui. Eu não tenho o menor contato com ela. Bilisco dela. Não a conheço. Mas aqui nunca vi ela na minha frente. Mas a gente tem que aproveitar, tem que aprontar esse... Vocês viram ela de shortinho? Vocês viram ela de shortinho? Precisa acontecer. Eu não tenho problema de conhecer, mas vocês ficam denegrindo minha imagem aqui, que não existe. Mas só porque fala que você é amigo da Leiloca, denegrindo por quê? É uma pessoa legal? Porque eu não conheço ela, vocês estão mentindo, falando mentiras sobre a minha pessoa. Mas eu não sei se você conhece. Não conheço. Você diz que não conhece. Não, mas eu não conheço. Você não acredita em mim? Eu sou seu amigo, pô. Ô, Felipe, não sei. Como assim não sei? Não sei. Olha a minha cara e processando aqui. Domênico, mas o seu grande amor começa com Lê. Sim. Ah, garoto. Só tem uma. Bicho, Domênico só se apaixona por pessoas que começam com Lê. O Zé que tá aqui, o Zé vai saber o que eu falo. Bicho, aqui, ó. Você sabe, tem certeza. Aqui, ó. Tem uma, duas, três. Vou pôr minha cachorra, 4. Mãe, minhas duas irmãs. Eu tenho 7 mulheres. Você tá louco que eu vou arrumar mais coisa pra minha vida? Homem, tá de brincadeira, ô Zé. Sete mulheres. Tá louco, velho. Não dá. Arruma não dá. Ó, que carnão. Ó, que carnão, ô Domênico. Olha aí, ó. Que carnão. Olha lá. Não dá, hein, Zé. Olha o que os caras querem arrumar pra minha cabeça. Nossa. Marcão conseguiu arranjar uma foto da Leiloca que você é de jogadora de futebol. Cadê a câmera? Você ia, Marcão. Vai ver se traz ela aí. Você ia, Marcão. Quer pagar quanto? Eu ia falar pra ela. Eu ia meter um moleque das Casas Bahia. Quer pagar quanto, senhora? A Leiloca parece o Visconde de Sabugosa. Não dá, não. Ah, que é isso, Felipe. Felipe, você quer falar mais alguma coisa? Dizem que é. Quer mandar um centro e pedalar mano? Aproveitar a oportunidade, Sombra, que sou de Jundiaí, né? Então, às vezes, o sinal, né, de rádio não funciona pra lá, a gente tem que usar o aplicativo, mas eu escuto vocês desde 2005, aproximadamente, quando eu vim estudar em São Paulo. Desde então, venho acompanhando sempre. Legal. Eu queria falar que o Dodô é o Silvio Santos do rádio. Ah. Que isso? Porque eu tenho o Santos como ídolo na TV e o Dodô como ídolo no rádio. Que moral, isso. Que moral, isso, hein? Isso é um aí, se tivesse o que Santos escolher um pra você passar um pernoite, mano. Que é isso? O cara é palmeirense, ô, trouxa. Ah, tem que ser com o Dodô, né? Ah! E o Dodô ainda toca, velho. Ainda toca, toca, imagina. O quê? Toca o quê? Um RG. Órgão. Eu até ia falar pra você, Dodô. Que é isso, RG? Toca a órgão. Eu vou fazer 2 anos de casado, né? Ah, opa, chama nós, hein? Chama o Domingo. E aí, não, então, eu já tinha cogitado chamar chama você pra tocar no meu casamento e tal, só que... Né, você sabe como que é, né? Não sei o quê. Dinheiro tava curto, aí eu falei, putz, o Dodô vai cobrar uma fortuna. É bem menos do que você imagina. O Domênico é o melhor custo-benefício do casamento. Muito obrigado, Vieira. Se você comprovar... Bem menos do que você... Se você comprovar que você passa por dificuldades financeiras, você pode recorrer ao Bolsa DJ Casamento. Bolsa DJ Casamento do Domênico é sensacional. Mas, ó, ele faz é um seis trabalho casamentos legal que ele faz para as pessoas de poucas posses. Verdade. Ele faz 6 casamentos gratuitos por mês. Não faz. Não faz, Domênico? Não, gratuito não. Diminuiu ele vai a fazer. Não, ele vai não fazer o pacote gratuito agora pré-pago. Tem se você pacote tiver uma quantia X que não atinge o cachê total. Não tem pacote. Aqui, ó, vamos fazer assim. Ele toca. O buquê vai assim, pessoal. Com uma quantidade de tempo só. Não, eu não faço. Me dá 40 minutos de discotecagem. Eu não faço. Quero 40 minutos de discotecagem. Não. Eu não faço. Mas o que nós podemos fazer, eu já falei pra vocês. Vamos fazer assim. Vamos dar um casamento pro ouvinte do estádio. Aí a gente pode bolar uma promoção. Legal, bacana. Vamos bolar uma promoção. Eu vou divorciar, Dodô. Vou casar de novo. Vou casar. Mas não vale ser com a mesma mulher. Separa e casa de novo. Muda a morcega. Mas não pode ser a mesma mulher. Muda a morcega aí. Tem que ser outra. Vai levar buquê de couve-flor, hein? O Vieira que é experiente. Não, até pode ser com a mesma. Na terceira, mas ô Sombra, ó. Até pode ser a mesma, mas vamos colocar a condição. Você vai ter que pegar uma outra mulher e sua mulher tem que saber que você pegou. Pra que cria aquela situação mesmo. Tá parecendo, volta, tá parecendo meu amigo Adalberto Caseiro, lá do Vasco. Olha, recebi uma mensagem agora aqui, hein? Thaís, eu tô nessa. Não, peraí. Tô nessa? Thaís, quer que corra? Aqui, ó. Rapaz, que a festa, mano. Recebi aqui o cara... Não vale pra parente. Deixa eu ver se vai, não consigo colocar pra gordinhas. Rapaz, que eu fiz o casamento aqui, ó. Aqui, ouve aí, ó. Cuidado. Casei com o Dodô e a parada é a seguinte, não é custo-benefício, é investimento-benefício. Esse cara é demais. Obrigado, Henrique, é nóis. Para, você pode mas ele comprou um pacote premium. Henrique, eu fiz o casamento do Henrique. O cara pagou nessa hora. Essa história do casamento desse Henrique, ela é notória. É. Porque foi o Henrique comprou o pacote premium. Que premium? Não tem premium. Tem sim, senhor. Aquele da lua de mel? E o Domênico depois acompanha na lua de mel. Não acompanha nada. Acompanha na lua de mel. Ele fica tocando de cueca dentro do quarto. Pra quem que eu vou tocar de cueca? Toca aí, Domênico, é nóis. Não. Mas que a Thaís, a sósia... Mulher. O que a Thaís, a sósia da moça eliminada do Big Brother, falou, Mota? O que a Thaís, a sósia da moça do Big Brother lá, eliminada? Ela falou o seguinte, tô nessa. Como sósia? Por que sósia? Ah, você não sabia? Não. A Thaís, a Patrícia. Patrícia. É igualzinha a Thaís. Não, mas não é. Não vejo o Big Brother, não sei nem quem é, velho. É, então. Eu nem não sei, mano. A Patrícia tá gordinha. Nem quem é. E você tá chamando a Thaís de gorda? É, tá igual. Que história é essa, Mota, que você fica brigando com a mulher do mano, chamando ela de gorda? A gente fica brincando, a gente é amigo. Brincando? Ela fica mano, louca. Mano, guarda essa, o Mota é do mal. Do mal. Cuidado, hein, mano. Sou nada do mal, velho. Eu sou amigo das minas, velho. É. Ô, Felipe, um abraço pra você, cara. Tchau. Obrigado pela audiência. Obrigado, Sombra. Ó, eu só queria falar o seguinte, admiro muito vocês, todos vocês, sem exceção, ainda mais o time novo aí, o Alê... Olá, cabelo de pouca telha. O Motinha bigode de binguela. Motinha bigode de vassoura de binguela. Tá louco, velho. Eu vi o bigodinho do Motinha, parecia. Bom, deixa quieto. Então, eu queria só dizer que eu admiro o trabalho de vocês, que é sensacional. Valeu. E se um dia eu tiver a oportunidade de ir na rádio conhecer o Dodô e eu tô deixando. Nós, irmão. Eu ia agradecer muito, viu? Nós. Legal. Direto do interior pra ir. Tá chegando um monte de noivo mandando mensagem pra mim. Se vocês quiserem, eu ponho tudo aqui. Vocês verem qual é a diferença do nosso. Aqui não, você põe tudo ali. Põe tudo aí. Põe tudo ali no Vieira. Põe tudo aí no Vieira. Põe no Vieira. Aqui não. É o áudio. Tchau. Tchau, valeu. Valeu. Você um sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é sem só. Parar, sem parar, sem ah, parar. É? Agora é o terceiro, terceiro. Ah, então tá bom. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida no seu tempo. Toca Manco! A Manco! Obrigado, Denis, o nosso querido Doni também que mandou. Ah, muita gente mandando mensagens. É o Doni Littieri? Não. Doni, o meu amigo, Doni Itabiana. O Doni Littieri é o que deu o voz. Doni Littieri é. Mas o Doni. Ele na escala das vozes vem primeiro você, depois ele. Não, ele é a segunda voz do Brasil, é. Não, ele é a voz padrão da Record. Da TV Record. Espera cair a última parcela aí pra agradecer todo mundo. Porque uma dessas tudo gente boa, mano. Casamento é pago antes. Alô? Alô? Ah, se paga depois, senhor também. Quem fala? José Marcos. E se você tiver uma dor de barriga e não for? Não tem. Dodô vai. Ah, uma dor de barriga pode ter qualquer Dodô vai de fralda. É. Dodô vai. Se não vai, vai o Ronaldex que faz, é nóis. Ah, então tá bom. Aí é só cara, de fralda, só cara bom. Mas você tá energia é bom pra caramba. Domingo, você tocou de fralda, Ronaldo, hein? Que tocar de fralda, você tá louco. Você tá com dor de barriga, você precisa tocar. Não, que tocar de fralda, você tá louco. Você já chegou a tocar de fralda? Que fralda isso, pra não. É, você tem lá, o Adaro tá falando assim, tô com não, graças a Deus, vocês estão desejando mal pra mim. Não. Quer que eu tô? Pelo contrário, a gente tá preocupado. Não, graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Piriri? Não. Você já voltou com uma meia só pra casa? Não. Alô? Quem nunca, né, Marcos? Boa noite, quem fala? José Marcos. José Marcos. Batista do quê? Batista da Conceição. Quantos anos, Zé? 42. 4.2, RG. José Marcos. Hoje. Batista da Conceição. Hoje não. Como assim hoje não? Mais pra frente. O quê? Como assim hoje não e mais pra frente? Tô pensando aqui. O quê? Vai ser. Vai ser o quê, RG? Lá no resort. O quê? O grande Marcos esse ano. Ah! Marcos! Os amigos estão aí do resort, hein? Você viu? Hoje tá todo mundo de bonzinho com Deus. Dei uma driblada no baixinho agora. Mas aí o resort do estado. Falou do resort do Vale Suíço, aí é Vale Suíço. Vale Suíço, vai nessa. Vale Suíço é um marco na história de qualquer pessoa. Ô, velho. Não tem conversa, não. Não tem papinho furado aqui, não. Ô, e qual que é o bairro que você mora? Tá bom, porque lá não tem tabuinha. Entendeu? Ah, sensacional. E o time? São Paulo. Ah, que bom! Rumo ao título. Cadê o We Are The Champions aqui? Campeão alagoano já. Campeão. Já ganhou o título, né, Marcão? Chupa em todos. We Are The Champions. Chupa, mano. Rumo ao título. Rumo ao título, pegaram ninguém, filhão. Mas nós é campeão alagoano, não interessa. É, mas quando a gente pegava ninguém e a gente empatava, mano, vocês ficavam metendo pau. Agora a gente ganhou duas seguidas, vocês estão falando? E aí, Zé, você tá naquela barca dos ouvintes aí que estão falando que o São Paulo já evoluiu, que já é outro time, voltou. Ou você tá mantendo os pés no chão aí? O Marcão falou hoje, o campeão voltou. A gente tem que manter os pés no chão, porque o time não evoluiu praticamente nada. Eu não vi evolução no time ainda. Para. Não, os adversários foram fracos, né? Não dá pra gente levar em consideração. Você quer falar que o time evoluiu por dois jogos? Não. Eu acho que melhorou, velho. Não, mas o torcedor, ele é passional. Quando ganha, o time é o melhor do mundo. Quando perde, é uma porcaria. Normal. Mas... Não é porcaria também, mas também não é com essa evolução toda. Ah, com certeza, entendeu? Mas o Aguirre chegando agora aí tem tudo pra mostrar um trabalho diferente. Mas eu vi uma evolução no São Paulo, o time ficou mais rápido. A metade do jogo você nem viu. Você tava aqui, como é que você viu? Nossa, que deitada. Ah, eu duvido. Cê, na hora do Big Brother, você ficou vendo o replay do jogo? Eu vi depois, nossa, né? Nossa, o Sombra deu uma deitada. Onde você viu o VT? Que hora você viu? Da sua que mentira, hein, Motinha? Vai encher o saco do outro. O VT passou hoje às 5 horas, estava aqui na rádio. Ai. Como é que você sabe? Porque eu tava vendo. Tá dormindo comigo? Não, eu tava perde vendo. Mais o não. São Paulo. São Paulo evoluiu nada? Que o time não tá melhor? Não, nesses dois jogos aí não dá pra ter uma relação. Pô, mas ainda, é o que o Marcão falou nas manchetes, Mota. Não dá CSA, pra CRB, o time. Joga mas Paulista, o São Paulo cai, Mota. Tá não, não dá pra ser um mas, parâmetro, ô, Mota, cara. Se o CRB e o CSA jogassem o Campeonato Paulista, cairiam os dois. A hora que vocês começarem... Mota, eu acho, a hora que vocês pegarem agora, passando o São Caetano, começa a funilar. Semifinais, pega aí vocês grandes, começam a jogar bola, é outra pegada. Concordo aí vocês com começam a ter uma ideia. Os resultados evoluíram. Sim. Eu não tenho como dizer que o futebol de São Paulo ontem melhorou, porque eu não vi o jogo. né? Mas eu sou honesto em relação a isso. Eu não vi a partida, então não posso dizer. Agora, quem viu pode dizer melhor se notou alguma evolução ou não do São Paulo Futebol Clube. Independente do que aconteceu dentro de campo, jogo esse que eu não vi, os resultados, claro, foram melhores do que os que a gente teve contra outros times pequenos. Sim. Quase mas eu acho que a evolução, se ela vier, ela vai ser apresentada diante do São Caetano. Oi. Numa possível semifinal. Com certeza. Na hora que afunilar, a coisa... Não é, Zé Marcos? É, com certeza. Ontem eu assisti o jogo, no primeiro tempo, até razoável. No segundo tempo, depois das mudanças, o time ficou assim, praticamente não ficava com a bola no pé. A bola ficava mais com o outro time. Mas aí o São Paulo tava se poupando também, não tava, Zé? Não, se poupando. Pô, colocou um monte de moleque lá, beleza. Mas aí o time ficava naquela ali, arrumava um contra-ataque, errava na hora da finalização. Então você não pode falar que dois jogos, pô, o time evoluiu. Vamos esperar o próximo jogo contra o São Caetano, se jogar bem com as duas partidas contra o São Caetano, aí vamos ter noção se o time evoluiu ou não. Mas aqui porque no segundo tempo, Zé, o Jardim, ele fez algumas mudanças, aí ele colocou o Lisiero lá no lugar do Junior Tavares, tirou o Trellis, colocou o Brenner, tirou o Petros, colocou o Lucas Fernandes, que era um cara que a gente vinha criticando bastante aí o ano passado, inclusive, porque não estava aproveitando as oportunidades. Então, essas mudanças aí que ele fez aí durante o jogo, cara, é mais pra testar mesmo. São Paulo já tava classificado. São Paulo, com 5 minutos de jogo, fez 1-0 e a partir dali passeou em campo, né, cara? É, agora, com relação aí ao jogo do São Caetano aí, é um jogo que o São Paulo tem que ficar de olho, cara. O Pintado é um técnico aí que ele conhece bem o elenco do São Paulo, trabalhou ali já algum tempo atrás, antes de chegar o Dorival, então ele conhece boa parte do elenco ali. Então com ele certeza. Sabe ali, dos pontos fracos ali que ele pode aproveitar. Agora, baseado em alguns São Paulinos que assistiram o jogo, fala que o Trellis, eu vou dizer uma coisa, hein? É o casinho que custa caro, hein? É ruim. Nossa, então, assistimos. Hoje o DJ Ronaldinho aqui, que faz o programa ao meio-dia na Energia 97, ele quase não é corneteiro, mas ele chegou... Quase nada, imagina! Mas ele falou assim, olha, o Trellis é o... Ele falou que o Trellis parece o Casim que custou caro. Não, ele errou alguns gols, inclusive contra o RB no final de semana aí também, ele errou um gol que ele foi tirado do goleiro e acabou batendo pra fora. Ontem ele errou dois gols feitos também. Pô, mas assim, tava 1-0, quando ele pegou uma bola lá, você passa... Nossa senhora, aliás, mó jogada do Rodrigo Caio nesse lance que você tá falando aí, né, Zé? É, exatamente, pô, uma bonita jogada... Uma finalização péssima, né? Mas aí é que tá, cara. O centroavante, principalmente, mano, vai muito da confiança, mano. Esse cara aí, quando ele meter uns dois gols aí, talvez deslanche, mano. Eu também não acho que é nenhum careca aí, não vamos se enganar. Não, você não pode mencionar, não pode, né? Não. Nossa senhora. Careca não pode estar na mesma frase de nenhum atacante do futebol brasileiro. Não, mas que ele seja o novo França, então, vamos lá. Não, também não. Você não viu o Franco Aldo jogar pra você falar uma coisa dessa? O artilheiro dos gols bonitos. Aliás, o França... Seu fofarrão. O França é o mesmo... Ô, Marcão, tá de brincadeira, Marcão. Ah, é sacanagem, sacanagem. Eu não sei, o França tá morando no Japão? Tá morando. É uma pena, porque o França era um cara pra... O França assiste todos os jogos de São Paulo, comenta os jogos de São Paulo. Torcedor, corneta, critica, torce. Né? Saudades do França, viu, cara? Tem história pra caramba. A estreia do França, rapaz, foi contra o Rio Branco, um gol de bicicleta, ele veio pequeno na área, rapaz. É isso mesmo. No Pacaembu, não foi? Exatamente. É isso mesmo. É verdade. Ô, Zé Marcos, um abraço pra você, obrigado pela audiência, viu, Zé? Leonardo, posso fazer o Mechan? Mejan. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Boa. É um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. É. Bateria 0 km. Aonde você encontra a bateria certa para o seu carro. Boa. Bem, das baterias 0 km. O cara não tá fraco não, hein? Certo. Marcos. Certo. Obrigado, Zé. Galera. É nóis, é. Prazer falar com vocês. Vamos, São Paulo. Prazer, tudo de bom. Valeu, cara. Vamos, São Paulo. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu. É isso aí, esse foi o Momento Sem Parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto de gasolina. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, sua vida no seu tempo. Você pode assistir o Estádio 97 através do nosso site 97fm.com.br, também através do nosso novo aplicativo. Baixa lá o nosso novo aplicativo, você tem uma tecla na home do aplicativo, assistir em vídeo lá, pô, já estoura na tela. Intuitivo, cara. Né, Sombra? Ah, intuitivo, tá bom? Vai lá e assiste. Ou através do facebook.com/energia97fm. FM. Vocês sabem que a gente vai estar, tá? O Domênico já falou hoje do resort do Estádio 97, sim, né? Sim. E nós estamos aqui hoje, cara, eles são que nem os reis lá. Ah, é? Os caras que manda e desmanda. Ah, assim, vou filmar. O Thiago é o monarca lá do Vale Suíço, né, Thiago? Ah. Boa noite, seja bem-vindo aqui no Estádio 97. Boa, Thiagão. Peraí, já abriu o microfone do Thiago. Abre aí. Ah, boa, vamos lá. Boa noite pros amigos, boa noite pros ouvintes. Boa, é um boa prazer estar aqui no Estádio 97. É um prazer, é nosso. E a gente tá muito, muito contente com essa parceria que se inicia agora e se Deus quiser vai ser muito longa. E a gente quer receber aí todos os ouvintes do estádio lá no Vale Suíço. Serão todos muito bem cuidados, muito bem tratados. Vão se divertir bastante, comer muito bem. Vão ter muitas atrações aí para vocês que estão se programando para estar lá no estádio, no resort do estádio. Para a criançada, o que nós temos lá? Por que as crianças vão gostar muito de lá? Ah, o Vale Suíço é um resort focado para família, né? A gente tem muitas atrações para as crianças. São 11 piscinas no total. 6 piscinas aquecidas e cobertas, 5 piscinas externas. Bonito, tá vendo? Tá passando aqui online, olha os vídeos aqui online. E brinquedoteca para as crianças um pouco menores, tem atividade para as crianças de todas as idades, não só as crianças, como os adultos vão se divertir bastante. E a estrutura infantil do Vale Suíço com certeza é ímpar, não tem um resort com essa proximidade aqui de São Paulo, com essa estrutura toda que a gente oferece para as crianças. Bacana. Muito bom, muito bom. Legal, bacana. Show de bola. Então, quem quiser fazer a reserva do Vale Suíço, pode ligar agora na Lotus Travel no 2896-4665. Repita. 2896-4665. Ligue agora lá na Lotus Travel e faça a sua reserva. E para as mulheres... As mulheres, a gente tem um spa, chama Spa Experience, é um spa muito interessante, um cardápio de tratamentos terapêuticos completo, desde massagem relaxante, anti-stress, reflexologia, enfim, tem muita coisa para as mulheres, além de aulas de dança, aulas de ritmos, hidroginástica, muita atividade, estrutura, gastronomia, e as mulheres com certeza vão curtir bastante lá o resort também. Legal, e uma coisa que chamou atenção é a variedade de acomodações que vocês têm lá do Vale Suíço, né? Quem for ao resort do Estádio 97, por exemplo, quais são os modelos de acomodações que vocês têm? A gente tem suítes e chalés. Dentro dos ambientes de suítes, a gente tem 3 tipos, suíte VIP, suíte Master e suíte VIP Júnior. E tem os chalés, que são acomodações bem propensas para as famílias, são até 5 pessoas, ficam muito confortáveis nesse tipo de acomodação. A gente tem uma exclusividade boa nos chalés, porque eles ficam afastados, tem estacionamento próprio. Ah, isso legal. Dá uma privacidade muito bacana, são 2 andares, 2 banheiros. Então o chalé traz aí um conforto grande com uma privacidade bacana. Então para famílias um pouco maiores aí como a minha, o chalé atende muito bem. Legal, por exemplo, se o Domênico é casado, tem 2 filhas e ele ainda vai levar o Mota no mesmo chalé. Não, cabe? Não vai levar. Não vai, o Domênico bem acomodado no chalé, tem 2 andares, 2 banheiros completos. Tá vendo, Domênico? Que ele vai levar o Mota pra acender a lareira, né? Você vai usar o Mota aí lá. É, entendi. Trouxa. Tem que ver se pega fogo isso aqui, porque nem fogo pega. Vou levar você porque serve de boia pra pôr na piscina. Nem fogo pega. Olha, vai ter show já com a Xamu aqui lá na piscina. Falou, Cazuza. É. Quem assiste a gente online tá acompanhando aí imagens do Vale Suíço, animal, né? Sensacional. Tem um visual animal. Bem bacana, vai, esses bangalôs sensacionais, lugar esse é lindo, lago, hein? Né? Esse tobogã, as crianças deslizando pelo tobogã. Tirolesa, você viu? O que eu acho muito bacana das pessoas que estão acostumadas a viajar com a gente pro fim de semana temático do Estádio 97, que agora no Vale Suíço a gente tem assim, as coisas muito mais agrupadas, né? Tudo muito mais próximo. Mais fácil, né? Tudo muito mais próximo, mais perto para você. Então você tem ali o conjunto aquático. Antes do conjunto aquático você já tem assim vários prédios de apartamentos. Logo à frente do conjunto aquático você já tem o lago. Ao lado do lago você já tem o campo de futebol. Você tem ali a quadra de vôlei, né? Vôlei de areia. Então é bem bacana mesmo para você e para toda a sua família. Adalberto, você queria destacar alguma coisa do Vale Suíço ou só dizer chupa Domênico? Que isso? Boa. Deixa eu abrir o microfone do Adalberto. Peraí. Torce para quem, Adalberto? Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente tá no caminho certo, assim como o Thiago falou. O Vale Suíço... Você é filho, desculpa, né? Agora isso vem na minha cabeça, e quando vem na cabeça eu não posso parar. Você é filho do RG também? Eu fiz parece. Parece. Eu uso barba, você sabe que eu uso barba. Você parece filho do RG. Parece o Vascaíno. Se eu colocar o óculos dele, eu acho que fica bem igual. Caramba, RG, você rodou, hein, RG? Olha... O Felipe... Mas eu cara. Eu fico feliz porque, assim, sou sinônimo de pai de filhos com vários, sucesso. Vários, né? Então tá aí. O RG tá querendo uma. Tá vendo que ele tá querendo um chorinho lá. Aqueles petiscos lá e a cerveja vai no quarto. Ele quer no quarto. Esse dele. Assunto meu e dele. Não te mexe. A gente conversa, pai. Mas parece mesmo. Mas parece mesmo, é verdade. Voltando, agradecer demais aqui a parceria, a oportunidade de a gente estar aqui com vocês para 2018. Espero que, se não me engano, acho que é o 10º ano de vocês no resort. Eu acho que esse ano vai ser... É o 10º, né? Eu acho que esse ano vai ser bem legal, bem diferente. A estrutura do Vale Suíço é uma estrutura fantástica. Você não encontra isso em nenhum lugar aqui próximo de São Paulo. Como vocês bem falaram, a logística interna é muito fácil. Então, quem tem criança, qualquer dor de barriga, consegue chegar no seu quarto rapidamente. O chalés, como a gente estava discutindo, ele é bem legal pela arquitetura dele. É uma arquitetura característica da Suíça. Então, assim, a molecada gosta demais de ficar no chalé. Além da paisagem, que é fantástica. E tá ali nos pés do circuito de Serras Verdes, ali da Mantiqueira. É um visual fantástico. É muito bonito. Destacar é importante que é próximo São Paulo, né? Que é a capital. Uma horinha você chega lá. Assim, é rapidinho. A questão da família que a gente preza bastante, porque questão de logística com criança e tudo mais. O Thiago tem 3 filhas, eu tenho uma pequena também. Então você sempre pensa nessa questão de você fazer uma viagem com a sua família de uma forma que seja prazerosa, que não te dê dor de cabeça consiga mesmo fazer uma logística perfeita. Vale Suíço é isso. Ele é sensacional. Eu posso dizer, diferente dos meus amigos, eu tive o prazer de passar duas férias minhas lá. Sim. Nós já sabemos. E eu fiz um evento lá de corporativo lá que eu fiz, eu toquei para um. Não me lembro qual que é a empresa, mas eu fiz. O Vale Suíço, eu falei pro Sombra. Então, você já tinha Sombra, o Vale Suíço é legal. Se precisar de um dia da gente fazer um resort, eu acho que lá é o lugar ideal. Mas eles leram a sua mente. É bom pra caramba, velho. Eu pode ficar tranquilo, é nóis. Boa. Tamo junto. Obrigado, Gil Domingos. Obrigado, é nóis. E a gente gostaria de todos lá. Vamos estar lá. Estaremos lá. Vamos fazer o melhor de todos os tempos. Estaremos lá. Show de bola. Muito bacana. Muito obrigado pela visita de vocês, Thiago, Adalberto. Muito obrigado, viu, gente? E você? Thiagão São Paulino. Eu sou palmeirense. Tá de verde. Tá de brincadeira. Tá de verde, Domingos. Vai torcer pra quem? Você tá de brincadeira. Tamo em casa também. É nóis. Legal, gente. Cena é dois no mínimo. Eu agradeço. Obrigado. Um abraço pra todos. Valeu, Thiagão e Adalberto. Valeu, Adalberto. Valeu, esse é o Estádio 97. Alberto. Só podia ser, né? TV do Grêmio mostrando o jogador pelado, né? Mostrou o Bilal. Mostrou o Bilal e a Busanfa. Isso, Bilal. Grêmio TV mostra jogador pelado em vídeo. Ora isso aí. Peraí. Que é verdade. Diga, mano, era o Bilal. Vocês estão pesando na torcida do Grêmio aí no próprio clube? O clube ele tem que sempre agradar a sua torcida. O clube nunca agrada o torcedor. Quando agrada, vocês pegam no pé. Eu tenho uma torcedora fanática que torce pra mim. Ô, tem uma Grêmio, que me ama. Ô, Vieira, mas de quem é o Bilal que apareceu? Eu não faço a menor ideia. Você sabe quem é. Ô, Vieira, você faz jogo da memória com piroca, você sabe quem é. Ô, juiz! Segue o jogo! Esse juiz é o filho da mãe, velho. Mas, ó, você não deu aumentada na tela mas assim, mas foi uma gafe, né, cara? Que os caras... Não, mas sabe o que que é? O Vieira nunca usou tanto zoom, né? Não, é que sabe o que acontece? Eu vou contar pra vocês o que acontece. Tinha infiltrados lá, colorados, querendo saber dos bastidores do Grêmio. Eles fizeram de propósito. Na TV Grêmio? Foi na TV Grêmio. Ô, mano. Foi zoom, oi? Assim? Isso aí você só cometeu um equívoco. Ele não faz quebra-cabeça. Ele tem lá no quarto... Não, jogo da memória. Ele não faz jogo da memória. Ele tem no quarto dele lá. Sabe a TV de madrugada agora fica mostrando aqueles desenhos que você tem que achar a diferença? Então, o do Vieira, ele fica ligado. Só ele liga naquele canal pra falar o tamanho da piroquinha que fica... Ah, juiz! E é diferente. Esse fica roubando, RG, pra ver quem acerta. a diferença é a seguinte, cara. Não vou falar de você, não. Não, o que eu tava falando é o seguinte. Os caras fizeram, eles têm mania, a Grêmio TV tem mania de fazer os bastidores de cada jogo, né? E aí o estagiário lá chegou filmando e não editou e soltou, né, meu? É, mas é legal essa... Você mordeu o lábio? É legal. Essa iniciativa aí da TV Game, ó, aí eu acho que é bacana. Vai te catar. E deu o quê, Marcão? Game. E foi os bastidores do jogo contra o Inter, né, que nós tocamos eles mais uma vez. Sim. Aí pra comemorar, vamos dar um brinde. Mas, ô, Vieira, já que estamos zoando a tua... Você tá perdendo a força. Eu acho que você tem um recado muito importante pra quem hoje, por exemplo, teve uma surpresa desagradável. Foi de manhã ligar o carro e o carro não pegava. É, agora eu vou falar... Aí o cara teve que pegar táxi, aplicativo, aí busão. Tá ferrado. Mas eu vou dar uma dica top pra isso não acontecer mais, Sombra. Sim. Eu vou falar com vocês sobre a rede de lojas Bateria Zero Quilômetro. Uma distribuidora de baterias especializada, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Precisa de bateria para carro, Marcão? Sim! Tem caminhão? Sim! Tem moto? Sim! Também tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal, você pode ligar para eles e agendar a troca da sua bateria, em casa, no trabalho, onde você estiver, sem correr riscos de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado. Funcionários próprios vão até você e resolvem seu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. 3197-0266. Não repita. 3197-0266. Ou acesse o site www.bateriaszerokm.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser Baterias Zero Quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias Zero Quilômetro. É, aí sim. Boa. Boa, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Também de tinta Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Tem agora os corneteiros. Corneteiros do Estádio 97. Bora lá, Dodô. A lei loca pagou, justiça não liberou. Pegue a chuteirinha e volta pro Fluzinho. Nossa, chupa, nossa. Dodô. Rima é tudo, hein? Rima é tudo, Vila Formosa. Abraço a todos. Olha, sensacional. Oh, sensacional. Eu tenho que dar os parabéns. Sensacional. Os ouvintes do Estádio 97 são maravilhosos. São maravilhosos. Criativos. São maravilhosos. Ele estava indo bem, mas não, peraí. Senhor. O Fórmão é uma forte nossa rima. Não, mas não é a rima, é a ideia. Pega a chuteirinha e volta pro Fluzinho. A gente tem que valorizar a ideia. Seus trouxas, o São Paulinho, tudo fica tudo fora. Ai! Como é que é, Domenico? Eu não vi ninguém histérico. Quem tava segura a ondinha aqui, ó. Você. Quem tava histérico segura a ondinha aí. Segura a ondinha aí, filho. Não, tá? Sabe que é segura isso, a onda aí, porque o Scarpa não sai do Verdão. Domenico, posso te falar? Pode me cobrar ainda. Os caras estão ainda, eles estão, eles acusaram o golpe, porque eles cantaram o hino semana passada. Então eles estão aqui, meu, entendeu? Vai lamber agora o Domenico. É nóis, Domenico. É nóis, Domenico. Eu quero dar o amarelo pra você, eu trouxe. Eu quero saber como é que ela é louca. Porque os nossos ouvintes, independente de com quem faz graças, nós ouvintes são maravilhosos. Tudo criativos, são criativos. São maravilhosos. São maravilhosos. São criativos. Não, mas tem que ter um pouquinho mais de mais. Pô, rima o troço aí, né, filho? Não, maravilhoso. Isso aí é um detalhe, Domenico. Isso aí é um detalhe. Continua mandando. Detalhe pra você. Detalhe só faltou no final do importa. Ah, pegue a chuteirinha e volte pro Fluzinho. Tudo bem. Sensacional. A Rádio Energia tem que privar. Maravilhoso. Não, não. Tem que... A qualidade... A qualidade tem que imperar. Excelência. Excelência na lógico, na ouvinte. Na ouvinte. É brincadeira, ouvícia. É. Excelência na ouvinte. Que nem os caras falam, tem a. Vamos lá. A volância. Meu Deus. Vamos lá. Mais um ouvinte. Vamos lá. Boa tarde a todos. Paulo de Santo André. É Mota, você é um comédia. Meu, seu time perde, você fica toda nervosinha aí, meu. É um jogo que vocês ganham do CRB, cara. Já parece que vocês são o líder do mundo, o melhor time do mundo, cara. Se liga, Mota. Esse agora sim! Os ouvintes são maravilhosos! Maravilhoso! Passava de palmas! Mas a posso responder? Melhorou. Posso responder? Olha, calma, vai. Calma, não, não vou tratar mal o cara. Mesmo porque, diferente do Domênico, né? Eu não tratei mal. Eu respeito os ouvintes. Nossa. Pela tua bota, mano. Mas eu sou torcedor, velho. É assim mesmo. De quarta a domingo. Ganhou, eu falo bem. Perdeu, meto o pau. Meu Deus. Ué. Ah, falou, agora os caras diferenciado. Aí o time não está bem. Graças a Deus. Vai, Ante. Graças a Deus. Quero ver que ele tá campeão depois. Motinha, você tá com saudade do Ale hoje ou não? Nenhuma. Aliás, olha, nenhuma. A primeira vez que eu gritei campeão foi em 75. Eu nunca gritei campeão só em 2005. Ai! Brincadeira. Eu com 5 anos, eu não tinha essa coisa de dimensão de futebol. Você nasceu em 70, moto? É. Caramba, que estrada esburacada, hein, velho? Não, sabe o que você faz? Rodou agora o Gerequini. Mano, pra calar. Alô, o Gerequini, quantos anos você tem, criatura? Rodou murcho, mano. Quanto? É o quê, mano? Mota rodou murcho. É, mas falou o Gerequini por 38 anos. Ô, Mota. Chamou aqui. Ô, Mota, só pro Sombra ficar quieto, traz uma camisa do São Paulo da década de 90 aí que ele fica quietinho. Ah, mas não vale comprar aí na internet. Ah, não, mas aí é mancada marcar os fazer isso, porque pegou fogo tudo lá. Não, é legal zoar as pessoas que perderam tudo num incêndio na Oca. É verdade. Vai, Marcão, vai. É verdade. A Oca dele pegou fogo. Calma, que a cota desse mês já foi. O RG do Marcão, o RG do Mota, tá a data de 2001. Foi o primeiro RG dele. Vamos lá. Eu não sei nem se chama Cláudio Mota mesmo. Acho que isso aí, ele pegou a identidade de alguém que morreu, pegou do bolso. Era o tio dele que chamava Cláudio Mota. Eles não vão falar assim do Mota, não, velho. É verdade, eu não vou mais falar assim. Vamos lá. Mais uma cornetada. Ele chamava Flecha Negra. Olha, mas tão aí, mostrar a flecha aqui, Aí, Domênico. Aí. O que é mais difícil? Ganhar do advogado do Fluminense nos tribunais? Ou ganhar o Mundial de Clubes? Ah, não, aí. Falou, rapaziada, que é o Bruno Corintiano. Mais difícil ganhar dos advogados do Fluminense mesmo, porque nós temos um trouxa. Qual? Se informa aí, ô manézão. Sabe o que é mais engraçado, Sombra? Não sabe ler, dá o trouxa. O Adalberto, que é São Paulino, tá chorando de rir. O ele Thiago é tá quieto aqui, corintiano. Corintiano. Ele é corintiano. O Thiago tá quieto aqui, ele não gostou muito, né? Não. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, rapaziada. Queria saber com você, Dodô. Sou corintiano, tô pretendendo casar lá no estádio do Corinthians, lá no Itaquerão. Queria ver quanto que você cobra pra gente fazer esse casamento lá. E aí, Dodô? Manda um e-mail pra mim e a gente vê. Não, mas assim, problema, mas se for no Itaquerão, tem preço a mais, paga mais. Deixa eu te explicar uma coisa. É o Lulão, hein? Às vezes, não tem problema nenhum. Arena Corinthians, Obama. Não tem problema. Se ele saber o que ele precisa, vai casar onde? No estádio? Você cobra taxa extra? Não tem taxa extra. Não? E se tiver que vestir a camisa do Corinthians? Não tem auxílio em insalubridade? Presta atenção. Em casamento não se fala de futebol, amigão. Aprende isso aqui comigo. Ô Domênico. Casamento, não, casamento é celebração de duas pessoas. Tem uns caras. Olha o Cato. Se quiser que toque hino, eu não vou. Então, avisa pro cara. Quer hino? Contrata outro trouxa. Aí você vai ver o que vai acontecer no teu casamento. Outro trouxa. Dá briga, Domênico. Dá briga. Dá briga? Contrata um outro que vai tocar o hino e vê o que acontece. Verdade. Vai na minha. Futebol é futebol. Acaba a festa, paixão. Domênico. Já aconteceu, Domênico, alguma coisa parecida? Já aconteceu. É só de jornal. Não vou garrafa. Teve morte já. Aonde? Teve. Um casamento? É. Por causa de brincadeira. Futebol? É. Mas assim que é bom, aí você despacha aquele parente que você não gosta dela. Não é legal misturar futebol com casamento. Casamento os caras bebem. Os caras têm um nervo, tá ali. Não é legal, vai na minha. Profissional. Mas aí é a desculpa que você tem pra despachar aquele parente que você não gosta tanto. Não é isso. Sabe? Não, mas não é, sério. Aquele tio folgado. Futebol é futebol, velho. Aquele parente que você não queria convidar, que a tua mulher te forçou, né, mano? É, corintiano não dá pra futebol não combina em casamento, em festa. Não adianta. O Estádio 97 é oferecimento de Obra Max. Tá difícil comprar os materiais para obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Você precisa então conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. É isso mesmo, a Obra Max é para você, profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter a sua casa. Tá precisando de fechadura? Então escuta essa oferta. Fechadura de entrada 40mm cromada da marca Stan, só R$ 29,50. Corre para a Obra Max! Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Tem gol. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas. Prefixo 11-3003-3400. Tem gol! Gol de quem? Aos 19 minutos no Pacaembu. Sasha, peixe 1, Nacional 0. A impressão minha, eu sabia que já era do Santos, que senão você não ia contar. Ah, não tenha dúvida disso. Isso é Libertadores, irmão. Ô, RG, 19 minutos de jogo, 1-0 Santos. Já tiveram seis cartões amarelos. Seis. Caraca, velho. Três pra cada um. O pau tá cantando desde o começo quem, do jogo. Quem é o adversário? Nacional do Uruguai. Nossa. Time do Lugano. Time do Lugano, vai, vai vendo. Família do Lugano toda torce. É, não é chato. Mas é. Esse. Tem. Ô, mano. Oi. Esse Romero que joga no Nacional é irmão do Romero? É. Não é esse aí, ó. Não, o é Angel. Não, o Angel Romero é do Corinthians. O irmão o dele é o Oscar Romero. Não, então, não é esse que joga no Nacional? Não. O Oscar tá na China, se eu não me engano. Ah, porque tem um Romero, um sobrenome Romero nesse Nacional. Mas Romero no resto dos países, né, RG? Tipo Silva, assim. Não tinha que nem Silva aqui, meu. É. Não, pensei que tipo Zé, algum... tipo Zé. Ah, assim, Zé. É o Zé. Tipo Zé. É o Zé, Zé normal? É o Zé de Zé lá? Normal. Zé pra todo lado. É Zé. É Zé. Zé pra todo lado. Estádio 97 tem oferecimento também de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Vamos a mais um ouvinte também. Manda. No oferecimento do McDonald's. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Toca Manco! A Manco! A Manco! Alô! Fala do meu amigo Domênico Gato. Opa! E... quem fala? Deixa eu começar pelo final, Dodô. Opa! É, todo dia é dia de taça no McDonald's. Já? Já tá com cara. Tá com fome. Um abraço para toda a galera, em especial para minha família. Nossa! Toda a família Frutuoso. Nossa, sai daí, Frutuoso. Aí, começou Frutuoso. No fim. Um abraço pro Big, um abraço pra Vandeca e pro Léo, pro Regis. Regis comprou... ô, mano, o Regis comprou a camisa do Casim, pode? Pode. O cara comprou uma camisa do Casim. Tá bom, Frutuoso, um grande abraço. Não, valeu, um abraço. Calma aí, tia... mas você falou que vamos no o Leonardo no também. Não, agora vamos lá. Vai, Corinthians, é nóis, mano. Vai, Corinthians, é nóis, irmão. Tudo nosso. Qual é o seu nome? Então... desculpa. É o Frutuoso, mano. É o Frutuoso. Ô, Frutuoso, eu tenho o meu amigão aqui, o Luiz Malieri, lá da 4 Blindagem, corintiano também. Ele fala assim, pergunte pro mano qual a nota do atacante do Corinthians, Júnior Dutra. Ele é horroroso. Entrou, tomou amarelo, não chutou uma bola. Sou corintiano também, mas é F. Mas eu confesso que o primeiro jogo dele, ele me enganou. Calma, espera um pouco. Mas eu não vi o jogo, é isso mesmo? Deixa o cara lá. É que nem o meu amigo Luiz tá dizendo ou não? O Júnior Dutra, cara, ele foi contratado, Sombra, na expectativa de talvez jogar de centroavante, mas o próprio cara já não é. O Carilli, quando falaram a respeito da possibilidade, ele falou, gente, o Júnior Dutra ele vem para atuar pelo lado do campo. É, no Avaí ele marcou seus golzinhos no ano passado, mas não dá, cara, não dá. A diretoria do Corinthians fez algumas contratações achando que tudo ia dar certo. É muito fácil você apostar e falar, pô, todo jogador que eu contratar pra zaga vai ser o novo Felipe. Todo cara que eu contratar pro meio campo vai ser o novo Paulinho. Todo cara que eu contratar pro ataque vai ser o novo Jô. Tá errado, cara, tá errado. Em determinados momentos você precisa entender que você também não pode fazer uma extravagância financeira, mas você precisa repor a altura aquele cara que era a referência do teu time. Não dá pra apostar no Júnior Dutra, não dá pra apostar no Casim. Desde que o Corinthians contratou ele, eu falei, meu, não dá, cara, não dá. Por mais que você tivesse visto, por exemplo, aquele capixaba. No Bahia, o Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente viu alguns jogadores aí que se destacaram. O Zé Rafael, o Thiago Zagueiro, o Jean Goleiro, o Edgar Júnior lá na frente, o René Júnior no meio campo. E não dava, cara, ninguém tinha falado de Juninho Capixaba. A diretoria do Corinthians vai lá e contrata lá o cara lá por 6 milhões e dá um goleiro que valia 3. Ou seja, mas falaram bem do Capixaba, mas lembra que chegaram a falar bem do Capixaba? Ah, eu não lembro disso não, mano. Final do ano pra cá, fala bem, não. O cara é bom, o cara é bola, o cara é bola. Por fora. Não lembro dessa fita, não. Os jogos do Bahia que eu vi, ele não tinha se destacado. O Zé Rafael, sim, que o Corinthians em determinado momento demonstrou interesse. Esse seria um bom jogador. Agora o Capixaba, me desculpa, mas não tinha essa expectativa, espera não. O Sid Clay ainda acha um bom jogador. Ele chegou agora. Falando em Sid Clay, não, já chegou no começo do ano. Mas, ô amigão, o Frutuoso, o Sid Clay, Esse sim parece que vai tomar conta da posição aí. O cara tá mostrando personalidade. De vez em quando ainda erra um lance ou outro. É um cara que tá se adaptando, ainda tá jogando num clube do tamanho do Corinthians. É complicado. Pro cara conseguir realmente entrar no trilho, demora umas 7, 8 partidas. Mas é um cara que, pelo menos até agora, tá mostrando personalidade e futebol. O que você acha a respeito da contratação do Sid Clay? É, eu achei... No começo eu achei estranho, né? Porque eu não confesso que eu não acompanhava ele no Atlético Paranaense. Mas comecei a conversar com os amigos também, os caras falaram que ele joga bem, aí acompanhando ele agora, realmente ele tá jogando muito bem. E o Matheus Vital também, né, mano, que promete. Também, mano, é outro bom jogador. Também. Agora, mano, pra também, mim tem que dar mais chance para o Pedrinho. Mas, ô Frutuoso, o próprio Carilli, cara, ele falou a respeito da situação do Pedrinho. É, ele falou, as pessoas me questionam muito o porquê de não colocar o Pedrinho. Falou, o Pedrinho é um cara que tá abaixo do déficit, abaixo do nível físico que o elenco precisa. Mas ainda, não, mano. Não em termos físicos de correr e tudo mais. É, em termos de massa magra. O Pedrinho, cara, ele é um moleque muito mirrado. O Pedrinho é um cara que o próprio Carilli falou, as pessoas precisam ficar em cima dele para que ele possa comer. Falou, ele não tem o hábito de comer bem. Falou, isso para um jogador é complicado. Ah, porque, mano, ele trabalha de forma... Ele jogar, mano, porque o moleque entrou bem ontem. Mas, ô irmão, eu tô falando em cima de uma declaração que os profissionais do clube estão lidando com o cara diariamente. O jogador, não adianta ele só jogar bem, ele precisa ter uma massa magra, inclusive ser um cara forte, ser um cara troncudo, porque o futebol hoje é físico pra cacete. Se você coloca um moleque desse aí, tanto é que você para pensar. O Neymar saiu daqui do Brasil, ele tinha um físico, chegou na Europa e tá com outro. Mas jogou aqui no Brasil, Kaká, mano, saiu daqui, caramba. Mas é que tá, irmão. O bagulho é o seguinte, o futebol hoje é muito físico. O Robinho, o Kaká, o Ronaldo, todos eles, quando saíram do Brasil, eles tinham uma carcaça. Foi pra Europa, com 3 meses, o moleque já mudou. Aqui no Brasil, esse nível de preparo físico tá mudando também, porque os caras sabem que o jogador que é muito fraco, o jogador que é muito mirradinho, qualquer trombada, o moleque tende a cair, numa dessas se lesiona. Então, o departamento médico do Corinthians, a área de fisiologia... os nutricionistas, enfim, tá todo mundo fazendo um trabalho, tanto pro Pedrinho quanto pra esse moleque que veio aí também aí pra jogar de centroavante, o Matheus Matias. Esses moleques, eles precisam ganhar um pouco mais de carcaça, velho, pra aguentar o baque, porque ele treina aí de uma forma extremamente desgastante. Ele joga, ele também se doa, o moleque perde muita massa, perde líquidos. Se o moleque tiver aí abaixo do condicionamento físico ideal, em termos de massa, um moleque desse vai sofrer lesões aí com a intensidade muito rápida. Então não dá pra ficar também aí falando, ah, pô, coloca o moleque, porque uma coisa é não querer colocar por má vontade. O Carilli falou a respeito dessa situação e a gente tem que levar em consideração também. Ele tá amparado por um departamento fisiológico e um departamento médico, né? Mas ô Frutuoso, e com relação a esse Campeonato Paulista, cara, agora é hora de falar do Campeonato Paulista, o Coringão vai pegar o Bragantino, hein, mano? É, o Bragantino, cara, tá ligado que o Bragantino embate com o Corinthians, né? Uhum. Medo. Ou empata, ou faz jogo difícil, mas eu acho que dá pra passar tranquilo sim, mano. Primeiro jogo é domingo, afinal de contas, que hora ficou o jogo, mano? O jogo vai ser às 4 da tarde do domingo. Ah, então é tudo nosso. É Pacaembu, né? Pacaembu, é nosso. Mano, o Cássio se machucou ontem, o Cássio joga normal, né? Ah, aquilo lá era migué pra perder um pouco de tempo. Eu não sei, só pra dar uma valorizada. Tava feio, mano. Feio ele já é, né? Mas tava tudo torto lá. Eu não lembro, vocês podem me ajudar um pouco mais, mas eu lembro que... Paulista de 90, né? Que tinha, se não me engano, era Bragantino que fez a final com o Novo Horizontino, não foi isso? Foi. Era Nelsinho e Vanderlei Luxemburgo? Sim. Isso. Você vê que coisa, né? O Bragantino pegou o Corinthians naquela ocasião e o Novo Horizontino pegou o Palmeiras. É. Tá repetindo? Repetindo a quartas de final e não a semifinal. Mas tá acontecendo o mesmo confronto, né? Mas a chance dos dois avançarem é zero, Domingo. Sim. O que aconteceu melhores, muito, né? Não, era melhores. Os treinadores eram treinadores que estavam começando no futebol brasileiro, né? Nelsinho de um lado, Luxemburgo, que teve muito mais sucesso que Nelsinho, do outro lado também, né? Mas você vê que é uma curiosidade, né? Até porque... Ô, Domênico, posso ter uma dúvida contigo, brother? Diga. Aliás, o Mota tá aí, né? O Mota vai ter a ver com a parada. Fala aí, velho. Eles estavam ouvindo uma entrevista no programa... pode falar, no caso, do programa do Milton Neves. Tá. Aquele torcedor palmeirense, que fez toda aquela polêmica, Thiago não sei o quê. Qual a polêmica do... A polêmica que ele falou que ele ia... contra os gritos homofóbicos na arquibancada. Certo. Eu achei também uma polêmica desnecessária, sabe? Ele tá no direito dele. Ele vinha bem na entrevista, Domenico Gatto. Porém, ele falou assim, ó. Gente, eu tenho a minha família pra cuidar, eu cuido da minha mãe sozinha. Peraí, ele sabia que ia ter essa repercussão, cara. Isso que eu achei que pegou mal na entrevista, tá ligado? O que pega mal é outra coisa, não é nem isso. Não, então, Domingo, mas ele sabia que ia ter uma repercussão. Deixa essa polêmica lá pro programa dos outros aí. Não estamos muito afim discutir isso aí. Ah, direito dele, mas assim, aqui, pô, o cara sabia que isso ia acontecer, mano. Tá certo. Frutoso, um abraço pra você. Ô, obrigado, Frutoso. Eu quero ganhar a caneca do Buscapé, dá uma ajuda aí. Ei. Não, não vou dar ajuda, não. Ô, Sombra. Frutoso, você liga todo dia aqui, sabe? É, mas Buscapé não. Deixa eu falar um negocinho aí. Ô, Frutoso, vou aproveitar aqui e vou te fazer uma pergunta, cara. Você conhece o melhor time de futebol e da história do Corinthians, cara? O melhor pra mim foi o Rincon, o Marcelinho, Vampeta, Edilson, Capetinha. Não é esse não, cara, não é esse não, você tá equivocado. É um time que em 10 anos não perdeu nenhum jogo. Sabe qual que é? Qual? É o time de futsal do Corinthians de jogadores com síndrome de Down, cara. Inclusive, ó, vou te fazer um convite, ó. Bate nesse bolão, sábado, hein? Agora... Ó, nesse sábado, eles vão disputar a final da Copa Down de futsal, a partir das 15 horas aí no Parque São Jorge, e os moleques precisam do teu apoio, hein, Frutuoso. Espero que você cole lá, assim como a torcida do Corinthians também. Onde é que vai manter ser a parada, mano? Ó, 15 horas no próximo sábado no Parque São Jorge aí. Os moleques precisam do seu apoio pra manter essa invencibilidade de Miliano, hein? 10 anos aí invictos, hein? Então você já sabe, você e a torcida do Corinthians. Aproveite que a entrada é franca e vá lá pra torcer pro time do Corinthians que nunca perdeu, hein? Próximo sábado, dia 17/3, a partir das 15 horas da tarde no Parque São Jorge, tá bom, Frutuoso? Cola lá, porque os moleques merecem, hein? Felipe. Abraço, galera! Valeu! Valeu, tchau! Valeu, até mais, tchau, tchau! E você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor souvenir piso de todos os tempos. Souvenir piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, calçada, quintal, rampa, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Souvenir Piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Souvenir Piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Souvenir. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Souvenir Piso. Souvenir, se faz diferença pra você, a gente faz. RG número 2, como tá o jogo do Santos, é, ô velho? Continua 1-0 pro Peixe, 31 minutos do primeiro tempo. Mas aí, jogando bem, jogando mal, só pancadaria. Jogo duro, porque o Uruguai é duro. O Gabigol meteu uma caixa aqui, viu, RG? Anularam o gol do Gabigol. Você tá vendo o jogo, mano? Tô. Ou de rabo de olho? Não, tô assistindo aqui também, tá na televisão ali. E tá jogando bem o Santos? O Santos tá melhor do que o Nacional, viu, Sombra? As principais chances aí foram do Santos até agora. Acho que o Santos não vai correr risco nessa partida, não. RG número 2. É risco de perder a perna. E nem pode, né, mano? Depois de tomar a primeira sabugada, não pode nem pensar. Mas, RG, pra falar a verdade, cara, eu acho que o único brasileiro que vai ficar nessa primeira fase da Libertadores, essa fase de grupos aí, eu acho que é o Vasco, cara. Eu também acho, hein, mano. O Cruzeiro, você acha que passa, mano? Tá difícil. Tá no grupo do Vasco. Então, é o grupo do Vasco. O Vasco, o Cruzeiro pega o Vasco em casa agora, Dodô. Os dois podem ficar fora, é isso que eu tô falando. Ah, eu acho que não. Acho que aí. Eu ainda apostava que o Vasco pudesse fazer alguma coisa, cara, mas essa derrota do Vasco em casa, eu acho que deu uma azedada. Eu acho que nessa fase aí, desse grupo do Cruzeiro, vai passar o Cruzeiro e vai passar o Racing. Eu também acho isso, mano. Também tô achando que é Cruzeiro e Racing. E o Vasco fica único? Não, o Vasco e a Laú, né? Não, de brasileiro sim, né? Os brasileiros. De brasileiro eu acho que o único que vai ficar no meio do caminho aí, acho que é o Vasco. O Palmeiras vai passar, o Corinthians vai passar, o Flamengo. O Flamengo ganhou bem do Emelec ontem, acho que também agora vai passar. O Grêmio possivelmente passa. Acho que talvez o único brazuca que fique fora nessa fase de grupos aí seja o Vasco. O Vasco, que tanta gente fala, nossa, a sensação do futebol carioca. É, mas o Vasco, você viu, blá, blá, blá, blá. Fogo de palha, os né? Os caras só que é Mas coitado do Vasco, né? O campeonato carioca não é medida pra nada. Não é parâmetro, né? Pra nada. E você viu que quase ficou o Atlético ontem na Copa do Brasil, hein? Foi nos pênaltis com o Figueirense, velho. Assim como substituir o Internacional... Agora pelo Flamengo. Todo ano era o Inter, agora é o Flamengo. Fala, mano. E só pra dar mais uma pitada aí, porque a ouvinte tinha pedido pra eu falar do Fluminense aí o cara veio querer falar que o Fluminense tava bem no Campeonato Carioca. Só lembrando que o Fluminense joga hoje também contra o Avaí, o jogo agora é em Florianópolis. Brasil, né? E o Fluminense perdeu o primeiro jogo jogando no Rio, cara. Quanto, mano? Foi 2-1. É, mas não tem gol querendo fora, ou não. Né? Não, agora não tem mais gol fora. É a diferença aí de um gol. Não, o gol fora tem, só não muda o, é, não, não é critério de peso do gol fora. Não é gol pois qualificado. É. Mas você pode fazer então, gol fora, sim. E vai ser pedreiro. O ouvinte que falou que o Fluminense estava bem, né, RG? O ouvinte que veio, porque o Fluminense do Campeonato Carioca tá não sei quantos jogos sem perder. Tá aí, ó. Vamos ver na Copa do Brasil agora, que é um jogo que o Fluminense precisa reverter um placar adverso. Vamos ver se o Fluminense vai ter punch para conseguir fazer isso. Que golaço que fez o Vinícius Júnior do Flamengo, hein? Dois, né? Dois golaços. É a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo entrou nas mídias sociais do Real Madrid falando: tratem de pagar mais. Paga mais. Dá mais um dinheiro aí. Já foi, filho. Dá mais um dinheiro aí. É pra sacanear, é pra zoar. Já era, né? Olha, tem mais uma cornetada aqui. Senhores, boa noite. Estou aqui no jogo do Santos. Mas como vocês estavam falando no começo do programa aí, a Conmebol é tendenciosa assim, meu. Estou aqui. É, os caras batendo, não acontece nada. O Santos já tá com 3 amarelos. Falando. É uma palhaçada. Isso mas, aí, mas histórico. Igualou, né? E não tem jeito. É Libertadores, velho. Não tem jeito. É, mas não é. Mas é o critério usado é diferente. O critério mas eles olham pra nós diferente, gente. Não tem jeito. Se o brasileiro chega numa mas por que olha? Uma dividida diferente, é amarelo. Não, gente, só, só o fato do jogador brasileiro não falar espanhol, isso aí já começa já. A língua já começa a atrapalhar logo aí. Então, se você não se impôs lá atrás, não é agora que você vai querer mudar uma cultura. O Mota, o Mota não fala a mesma língua com a gente, você vê como ele olha torto pra gente. Você vê como ele fica deslocado. Se sente deslocado. Ele tá olhando pra você com o olho de peixe boi. Olha, ele tá te olhando, sabe por quê? Porque ele não tá entendendo nada. A verdade é essa. Olha lá, ele olha assim, tipo, o que eles estão falando? Não, tô olhando que você é um tonto. Ah! Não, que o quê? Que feio, isso ofendendo os coleguinhas. É o VAR! Aí, Mota, pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora. Já é segundo. Já tem amarelo. Ah, mas aí o juiz foi substituído. Mudou. Machucou, né? Igual no Grenal. Ninguém sabia. Igual o Vin... Você viu no Grenal, Domênico? O Vin Diesel lá? O juiz, sabe aquele... O cara sentiu a panturrilha, troca o juiz, cara. Mas quando troca, o Renato Gaúcho. Quando troca, ele não fica marcado lá no cartão quem tem cartão. Parou o jogo 12 minutos, mano. É verdade que o Renato Gaúcho fala assim, ô, resolve logo, sai aí que eu preciso ir embora. Cara, eu vou perder meu voo, amigão. Você não aguenta mais, troca. Trocou o juiz. Ali quem manda naquela terra lá chama-se Renato Gaúcho. Ele que manda também do departamento de comunicação do Grêmio. Não, nesse não. Esse é isso. Deve ter algum colorado infiltrado lá. Ele deve ter ficado o cara puto, tava com a busanva pra cima, hein, velho. Não vi. Pegaram não vi, um ângulo ali. Não tive esse desprazer. Tá bom, ele deve ter ficado puto. Ô, mano, marcou, Tom. Diga, Sombra. Pô, e ontem, você só assistindo o jogo do Corinthians, postando lá, comendo pipoca, né, etc. Caramba, hein, mano. Nem oferece pros amigos pipoca, que estão não, a 400 quilômetros de distância. Oferece pra nós, meu. Eu vou levar umas pra vocês aí. Mas não era qualquer pipoca, não. Era pipoca e ok, hein? Eita. É, amigão. Vamos falar de coisa boa. Vamos? Vamos. Quem aí quer ir pra Rússia? Eu. Todo mundo quer, né? Boa. Todo mundo. Quem é bobo? É, ninguém, velho. Todo mundo quer ir pra Rússia. E se eu disser pra vocês que a IOC vai levar você e mais dois amigos pra acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time... Ficou empolgado, né, moleque? Ah, da hora, hein? Eu tô falando da promoção Me Leva Pra Rússia IOC. O vencedor vai poder chamar dois camaradas aí, dois parceiros, pra curtir uma baita trip incrível lá na Rússia, hein? Já pensou? Você e teu pai, tua mãe, você e seus dois irmãos, você e sua namorada, e vai saber se tem um bilisco que você leva junto. Você decide, cara! Pra participar é muito fácil. É só você comprar os snacks da IOC. Pode ser pipoca, amendoim, salgadinho. Depois, ó, você cadastra o cupom fiscal no site. Anota aí, ó, ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia e fique torcendo, só não esqueça de guardar o cupom fiscal, hein, não vacila não, IOC, ó, vou soletrar pra você, YOKI, tá bom? Além de poder assistir todos os jogos do seu time lá na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios, se ligue só. Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares, eu disse, milhares de prêmios instantâneos também. Isso mesmo, você pode ganhar vale compras online na mesma hora. Tá esperando o quê, cara? Não vacila não. Corre que a promoção só vai até o dia 19 de abril, tá bom? Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks da IOC. Aí é só você acessar ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia, verifique as condições e confira o regulamento completo lá no site também, tá bom? Boa. Ó, Promoção me leva pra Rússia e OK. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa. Ô, mano, RG, amigos, né? A América do Norte, sim, apresentou uma candidatura conjunta para a Copa do Mundo de 2026. Caramba. Ô, louco. Já? Conjunta com quem? Uma candidatura conjunta, México, Estados Unidos e Canadá apresentaram uma candidatura conjunta com 23 cidades eleitas como potenciais sedes para o torneio. Caraca. Né? Bacana, muita coisa, hein, eles mano? Eles ainda vão ainda montar um livro para mandar para a FIFA lá. Nossa. Se uniram para apresentar uma oferta. Olha só. Seria para qual Copa? 2026. De 2026. Segundo a proposta, que ele, inclusive eles chamam essa candidatura de The United. Sim. Tá? Eles apresentam 23 estádios de nível mundial existentes, 150 instalações de treinamento de elite existentes. E aí, rede de transportes moderna, conectada, isso não precisava nem apresentar, que todo mundo já sabe, né? É que os outros países, quando tem, a maioria, quando tem Copa, precisa construir, né? Construir um quilômetro de metrô aí. Aí eles não terminam, fica pagando, né? Talvez eles justifiquem terminar. No Canadá, eu acho que só tem que pintar o gramado e mais nada. No Canadá, Sabe o que eu acho que não vai dar certo isso daí, Sombra? Os três países, eles precisam de visto para que você possa entrar. Imagina o saco que não será se você quiser acompanhar essa Copa. Ah, mas 94 também foi assim, mano. Não, mas diferente. Ô, Jegue. Copa de 94, você tira o visto pro Estados Unidos. Segue o jogo, sem falatório. Nossa, o juiz tá complacente, hein? É, com Copa, essa bichona. Copa de 94, velho, você tira um visto, você vai pros Estados Unidos e assiste a Copa inteira dentro dos Estados Unidos. Agora imagina, se você vai lá, quero assistir meu time tá na fase de grupos, tá nos Estados Unidos. Aí depois aí a semifinal vai estar no Canadá, você tem que providenciar um outro visto. Aí se você sai de lá, a final vai ser no México, ou então vice-versa, tanto faz o país. É um baita saco, é um transtorno. O México não tem visto. Ô, mano, você faz isso de uma vez só antes de ir pra Copa, né, ô animal? Se não tivesse, tinha. Tudo. Pelo amor de Deus, mas, né? Mas, ô Vieira, você muitas vezes aí, quando você vai, ó, o visto pro Canadá, quem já precisou tirar, sabe que é um negócio extremamente burocrático. Para os Estados Unidos tem essa burocracia, mas não é tão complexo. Mas gente, imagina esquece, só, você chega lá e fala, eu vou pra Copa, mas eu não sei se meu time vai jogar esquece, aí. Esquece, se não vai precisar construir estádio, esquece. Não vai ter Copa nenhuma. É verdade. Vai ter, né? Na Etiópia em 2026. Mas depois você explica melhor isso aí, que até hoje eu não entendi. Ainda segundo a proposta, dos 60 jogos da Copa, 10 seriam no Canadá, 10 no México e o resto nos Estados Unidos. Mas no... Então, é, só vai não, ou melhor, 60 dos jogos seriam nos Estados Unidos. 60. A maioria lá. 10 no México e 10 no Canadá. Um pouquinho. Véi, faz só nos Estados Unidos. Faz só nos Estados Unidos, já tá de bom tamanho. México e Canadá. Quantos jogos são hoje? São esse número mesmo? 80? 80 jogos. Eu não sei. Essa é 10, porque... 10 e 60. Não. Nesse caso aqui então, sim. Mas porque não... parece que vai mudar aí, né? Não sei se a próxima Copa ou a outra. Eles estão querendo colocar mais time aí, lembra? É, parece que eles pegaram a mesma confederação que organiza a Copa do Brasil pra saber como que faz pra ir. Os caras vão chamar o Sombra pra fazer a tabela da Copa. Copa do Mundo 2026. Egito versus CRB. Putz, que bom. Olha, vou dizer. E a de Rede TV. A de 22 será onde? 22 no Catar. Então vai de Catar. Estão falando que vai ser em dezembro, hein? Não, não vai ter Copa no Catar. A do inverno. O calor é muito forte. Lembra disso? O verão é muito forte em julho, né? Então eles vão colocar em dezembro, parece. Vocês lembram disso? Não vai ter Copa no Catar. Não vai ter Copa. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Estamos chegando ao final de mais um estádio. Sim, senhor. Agradecer a presença dos nossos amigos aqui do Vale Suíço. Tiago, Adalberto, valeu. Muito obrigado, viu, gente? Boa. Obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu. Faça aí a sua reserva do resort do estádio na Lotus Travel, 2896-4665. Tá bom? É isso aí. Estádio 97 chegando no final. Diga, mano. Só pra finalizar aqui, ó, o cara me mandou uma mensagem aqui, ó, o Ricardo Bacarate. Bacarate. México não tem mais que tirar visto. Se você tiver o dos Estados Unidos ou do Canadá, eles não exigem mais. Então aí já é uma burocracia a menos, mas precisava antes, né? Então tira o México, faz só Canadá e Estados Unidos, pronto. Aí. Não, faz só nos Estados Unidos, já Canadá tá ótimo. Canadá é legal, mano. Que legal, vai jogar hockey no gelo lá. Futebol é Estados Unidos, mano. Leva tudo pra lá e tá tudo certo. Valeu, gente, até amanhã. E essa pessoa que fala outra língua aqui, eu não tô entendendo. Nossa, que deitada. Muito bem, Estádio 97 volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Amanco, sem dor de cabeça na obra. Use Amanco. Gabigol expulso, hein? Gabigol expulso! Atenção! O RG fica quieto, velho, ele não fala. Gabigol foi expulso. Falou o cara, o foi chutar uma bola, ele já tinha amarelo, né? Já tinha amarelo. O cara foi chutar uma bola, ele foi lá e chegou atrasado no cara e o árbitro mandou pra rua. Mas também é um juvenil esse Gabigol. E o amarelo que ele tomou, RG, ele pegou o jogador do Nacional que tava de costas pro juiz, o juiz tava de costas pra ele, pro jogador, e ele deu um empurrão nas costas do cara de propósito. Juvenil, hein? E aí, só que o juiz se ligou e deu amarelo assim, aí agora ele faz essa. É o desfalque do Gabigol no próximo jogo. Próximo jogo, que aí é fora, né, RG? Se não complicar, é esse, né? Tem jogador que não gosta de Libertadores, né? Falar, meu. Muito bem. Terminando o Estádio 97, oferecimento de Amanco, sem dor de cabeça na obra, use Amanco, a marca da inovação. E também de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Boa noite, até amanhã aqui às 5h30 na Energia. Tchau. Valeu. Money, money, money. Fala aí, primos, tudo bem? Daqui a pouco, o Primo Rico com o Thiago Nigro na Energia 97. Money, money, money, money. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Go. Tá no ar o Lunch Break aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Vai aonde com essas latas de tinta, amor? Ué, eu vou dar pro seu João pintar a quadra aqui do prédio. Comprei Suvinil Piso. Olha só, rende até 380 metros quadrados, tem altíssima resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Aff. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Tá difícil comprar os materiais para obra? A entrega atrasou de novo. Chegou Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Na Obra Max, você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes à pronta entrega. Fechadura de entrada 40 milímetros, cromada Stan, só R$29,50. Massa corrida PVA 25 quilos e Bratim R$49,90. E a partir de 10 unidades R$44,91 cada. Avenida do Estado 6.313 na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas 11-3003-3400. Energia 97. Para ouvir e ver, acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Amanco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando, olha o meu kimono. Não, não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Amanco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. Amanco! Amanco! VIPs para os melhores eventos. Baladas. Só aqui. Energia. Vem aí o Festival Balada Boa, 26 de maio, na Estância Alto da Serra. Um super time de atrações. A Anitta. Vai, malandro. MC Livinho. Tiago Brava. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Henrique Diego. Foi de aspa, mas valeu. E mais, os DJs F Tampa e Jetlag Music. Festival Balada Boa, o evento do ano. 26 de maio, na Estância Alto da Serra. Vendas online, ticket360.com.br. Informações baladaboasp.com.br. Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a Base Nacional Comum Curricular foi homologada.